Eu fico pensando que a gente, sei lá, devia ter uma introdução, uma abertura. A gente gravava a introdução e sempre colocava ela no começo. Uhum. Será que a gente tem novos ouvintes? Essa é uma grande pergunta. Talvez. Talvez. Quem sabe os nossos nomes? Ah, é. Tá. Eu acho que tem nos posts, eu preciso colocar os nossos tweets. Não leem. Eu tenho certeza. Essas eleições me dizem muitas coisas. Estão me dizendo muitas coisas e uma delas é as pessoas não leem. Ah, não, não. Ah, mas... Não, eu não sei. Eu sinto que como a gente está... Quando eu escolhi esse formato, eu escolhi deliberadamente copiando o Nerd Report do JCast, e eles começam também sem se introduzir, eu meio que tipo, ah, sei lá, vai no primeiro episódio e escuta quem a gente é, cacete. É isso aí, né, filho? Pô, cara, vai fazer o quê? Um mês? Sei lá, não lembro da última... Eu não lembro, faz que bastante tempo, né? Porra, tem um tempo, deixa eu ver. Ah, eu não tô com o... Porque daqui a pouco vai acabar o semestre, né? Você tem noção disso? Vai acabar o semestre? Nem fala, não quero... Muito estresse, muitas coisas pra fazer. E eu comecei a fazer umas pesquisas. Eu acho que eu vou começar a meditar. Sério, é meditar mesmo. Sabe? Eu tentei no início do... Foi 9 de setembro. Nove de setembro? Uhum. Eu pensei que você tinha tentado. Não, eu comecei, eu tentei mais pro início do ano. Só que, ai que tristeza, ir no Twitter e ver o que que tá nas tendências brasileiras. O hashtag Haddad não é cristão. Tipo, bate a bunda no balão, não tem nada a ver isso. Foda-se, enfim, eu não quero nem pensar nisso. Ah, aí você foi e tentou dar uma meditada. É, eu tentei, mas... Mas eu tenho um problema muito grande em mudar minha rotina. Somos dois. Realmente. Então eu meditei tipo, diariamente por uma semana, 10 dias, alguma coisa assim. Aí eu esqueci um dia e morreu. Pode crer, mais que sentou para o formato de Lotus. Eu baixei um aplicativo que me indicaram, chama Headspace. E aí eu só eu ia escutando, fazendo que... Porque eu também fiz tão pouco que nem... Eu nem saí, tipo, a parte inicial que você tá aprendendo a meditar. Então eu escutava, seguia as instruções, mas eu acabei não... De novo, o aplicativo parecia muito legal, as coisas pareciam muito legais. Sou eu que sou negligente com esse tipo de coisa. Ah, mas tinha a ver com alguma corrente de budismo, etc? Porque eu fiz umas pesquisas... Aí eu vi uma meditação zen, budista e tal, aí eu falei, vou tentar fazer essa parada aí, cara. Que, assim, eu tava pesquisando. É engraçado, eu achei algumas coisas no YouTube, mas, assim, coisas que não foi suficiente pra mim, né, em relação à satisfação. Mas teve uns conceitos legais de venenos mentais, você sabe, do budismo. Tipo, inveja, ciúme e tal. Você tem que... através da meditação, você eliminar esses venenos mentais e tal. E alguns vídeos e alguns sites falam assim que é mais uma filosofia, não é considerada uma religião mesmo, mas um caminho e tal. Achei legal, quero saber mais. Se tiver alguém aí que saiba alguma coisa sobre... Eu até botei no Twitter hoje, tem alguém budista que... Eu vi o DRT pra ver se chegaram algumas pessoas. Porque quantas pessoas você conhece na vida que é budista? Eu só tenho 3 conhecidos. Que é... A Amanda tem uns primos que são budistas. Ah, eu tenho 4, porque os primos... Né? A Amanda tem alguém que conhece e tal, e lá em Angra tem... Mandou um amigo meu e tal. Mas fica aí, né? A experiência que eu vou tentar colocar aí em prática pra dar uma relaxada. Porque, assim, é muito complicado, né, cara? Chega um momento, assim, que a mente fica muito cheia. E se você não dá uma relaxada, é complicado. Sim. A minha solução tem sido ir no psiquiatra e encher o cu de remédio. Pô, que a gente vai falar de sorvete, cheio de sorvete aí nas suas redes sociais aí, para de mentir. Eu só fui lá 2 vezes, considerando que é literalmente na frente da minha casa, isso é relativamente pouco. Mas é caro lá? Não, não, normalmente eu vou no self-service e as 2 vezes deu menos do que R$10, o que eu não acho que seja... Caralho, falando, sabe, essa sorveteria aqui do lado de casa, se você acertar o peso, você não paga, né? Aí um amigo meu, um amigo meu veio fazer... Tá viajando aqui, perdão, no Brasil. Aí passou um tempo aqui. Pô, foi lá comprar o sorvete. Filho da mãe acertou, velho. Acertou. E não pagou. E não pagou o sorvete. Falei, que delícia. Esses dias eu tava com muita vontade de tomar um milkshake. Aí eu fui no iFood e pedi um milkshake. Não. Mas eu não sei se você tem esse problema. Eu tenho um problema muito grande quando o milkshake, ele é mais um ele é mais ice do que milk, tá? Então aí ele fica pastosão assim, que não dá pra puxar, eu fico com a agonia grande. Eu sou o tipo de pessoa que fica mexendo ele com canudinho pra ele derreter mais rápido. Dá uma agonia, mas eu consegui satisfazer o meu desejo incontrolável. Outra coisa que eu queria conversar aqui antes de mais nada. Nossa, quem dera meus desejos de controlar, se fosse um milkshake, sei lá, 2 sábados atrás eu pedi uma pizza inteira e comi sozinho. Tinha que chamar o bonde aí pra comer, pô, uma pizza. Mas era aquela pizza da Domino's, porra, sim. Aí vale a pena. Aí dá pra comer sozinho. Não dava, porque tipo, 11 horas da noite, porra, vontade de comer pizza, deixa eu pedir uma. Eu pedi uma, chegou lá em casa, aí eu... Foi engraçado porque eu comia assim metade, guardei metade na geladeira e falei, vou comer isso amanhã. Aí deu tipo 1 hora da manhã, eu vou comer essa outra metade agora. E foi o que eu fiz. Tava bom. Pô, mas comer é bom, velho. Comer é muito bom. Um dos maiores prazeres da vida é comer. Fala outros animais aí que sabem comer direito. Não tem, parceiro. Eles comem a comida crua. Um leão, ele come lá o sushi de carne vermelha. A gente não, a gente vai, prepara, tem doce, um monte de coisa, né? É muito bom comer. Mas... A gente deixa o leite estragar até ele virar queijo. Pô, é verdade. Caraca, você falou... Mano, você tá ligado como é que faz shoyu, sabe? É uma doideira, né? Aquela porra fica lá, deixa lá fermentando e vai, sabe? E a gente come essas paradas, né? Tem uns queijos lá fedidos, né? Que é bem, bem famoso e tal. Mas que tem que ter uns fungos, talvez, fungos, não sei, não lembro, eu tenho que lembrar aulas de biologia. Fungo, talvez, bactérias, não sei. Acho que sim, também não lembro. Ah, mas enfim, comer é bom. Você que tá nos ouvindo aí, olha pro lado aí, vê se tem uma coisa pra comer e coma, por favor. Eu ia falar o seguinte, a gente tá mais ou menos que uns 10 dias do apocalipse, menos de 10 dias? Porra, menos. 6 dias? Porra. Daqui a semana que vem, daqui a uma semana a gente já sabe. Exatamente. A gente já sabe se a gente vai estar no aguerrilho ou não. Aquele lance, eu quero muito gravar, mas não tem como não falar sobre política, não tem como não mencionar as coisas, né? Não, é tipo, tá fazendo parte da rotina, parece que a gente tá num grande corredor, nem no corredor polonês, no corredor da morte mesmo. Esperando a sentença, que, olha, infelizmente, eu acho que não vai rolar. Ah, não, eu já não tenho esperanças, tem muito tempo. Eu já admiro quem tem qualquer fininho de esperança, eu já admiro pra caralho. Vai voltar pra casa lá na porra do Espírito Santo só pra votar, e eu vou de parabéns. Caraca, do Espírito Santo. Aham. Uhum. O Acre do Sudeste. Exatamente. Um abraço. É uma menina muito legal. Conheci mais um pouquinho dela essa semana. Ela é legal. Enfim. Pô, parabéns pra ela mesmo, porque, porra, é cara, hein? Deve ser cara a passagem até o Espírito Santo. Cara. Eu tava pensando bastante esses dias e eu conversei com um amigo meu, mas amigo de infância. E eu consegui ter uma conversa racional com ele. Ele vai votar no Bolsonaro, olha só. E foi a única pessoa que vai votar nele que eu consegui ter uma conversa direito, sabe? Mas também muito por conta de mais sei lá, 15, 16 anos de amizade, etc e tal. Ah, eu acabei a amizade de 10 anos por causa disso, então... Ah, é verdade. Mas é porque eu acho que o perfil de pessoa é diferente, né? Acho que esse meu amigo, ele é bem sereno, bem tranquilo. E a gente foi conversando, foi desconstruindo muitas coisas, né? Só que, velho, eu acho que a maioria das pessoas que vão votar nele não tem essa, sabe? Não tem essa lucidez, sabe? Eu falei assim, não concordo com você, mas respeito. Entendeu? Sabe, você tem uma conversa, um debate ali sobre questões e, olha, beleza, você... A gente conversou, etc e tal, não rolou nenhum tiro, nem nada. Mas a maioria não é, cara. A maioria tá ali numa grande... Num oba-oba. É um oba-oba, é um grande oba-oba, sabe? Uhum. Aí a pergunta que fica na mente, que eu vou passar pra vocês, pra você. Será que a gente deve cobrar um conhecimento mais acadêmico das pessoas? Por exemplo, vou dar exemplo dos conceitos. Conceitos tipo fascismo, tipo comunismo, etc e tal. A gente que está na academia, que a gente sabe que a maioria dos pesquisadores estão encastelados. Essa aí vou usar o meu... Pináculo e encastelado, vou usar as minhas definições. Uhum. Estão encastelados ali na academia. Uhum. A gente tem condição de cobrar um conhecimento mais específico, mais profundo de determinados conceitos? Ah, eu acho que se você tá falando, ah, não, porque o PT vai transformar o Brasil em um país comunista, você precisa saber que porra é que você tá falando. Eu acho que se você vai começar a cuspir merda pela boca, você pelo menos saber o que é que você comeu pra saber qual é a consistência dessa merda. Porque você não pode nem sair jogando termos que você não sabe o que significa por aí. Então, aí o que a gente faz? A gente vem, pega o monóculo, quer dizer, monóculo e faz uma explicação? O que a gente faz nesses momentos, sabe por quê? Ah, eu acho que depende em qual estágio do luto você tá. Eu ainda tô na raiva, então o que eu faria é enfiar o pé na cara. Porque deixa vai tomar no seu cu, sabe? Do que você tá falando. Uhum. Você já parou? Você parou a pensar? Você tentou raciocinar do que você tá falando? O PT teve no poder por 12 anos e eles não chegaram nem perto do comunismo, vai ser agora. Isso porque foi um sindicalista e uma guerrilheira durante a ditadura. Vai ser o professor de ciência política da USP que vai instalar comunismo. Ah, vai tomar no olho do seu cu. Francamente, eu não tô há 4 anos nessa merda das universidades pra ouvir gente falando bosta sem nem pensar direito. Não, a galera que tá dentro da academia, quando fala merda, tem que tomar patada. Eu digo da pessoa simples, da pessoa ali. Mas a pessoa simples tá falando essa merda, saca? Tipo, ah, não, eu ia ficar como. Então me define aí, me diz o que é comunismo que você tá falando, seu filho da puta. Sabe? Tipo, ah, que. Eu fiquei muito puto. Eu postei no Twitter outro dia que era tipo, a galera fala, o pessoal que vai votar no Bolsonaro tem que estudar porra nenhuma, porque se você só pegar um livro de história e ler ele, você só vai ficar entediado, porque pra estudar você precisa pensar. A galera não é nem capaz de fazer um mínimo de esforço mental e de pensar no que eles estão falando. Tipo, não vai ter como. Para de falar merda. Ah, não, porque segurança, ele vai fazer porra nenhuma, tá aí desde há 27 anos como deputado da porra do Rio de Janeiro, teve zero projeto pro... Cara, quase 30, mais tempo do que a gente tá vivo, esse filho da puta tá no governo, tipo... Ah, não, ele claramente não é corrupto, ele claramente tá fazendo... Não, ele não fez porra nenhuma, ele só colocou a merda da família inteira dele lá dentro, sabe? Tipo, vai tomar no cu, francamente, para... Vocês estão soltando flatulência craniana enquanto vocês falam as merdas dessas, porque o cérebro de vocês está apodrecendo. Vocês estão aumentando o buraco da camada de ozônio e esse filho da puta não vai fazer nada para ajudar, porque quer desmatar mais da porra da... Floresta Amazônica. Cara, sério, francamente, não, vai tomar no cu. Se você primeiro, se você é um eleitor... Porque tem muita galera que é indecisa. Sim. Tem uma galera que tá tipo, eu não vou votar no PT, que é meio imbecil esse motivo. Mas tudo bem, você tem todo o direito de ser imbecil. Agora, se você é um eleitor com orgulho do... Se você é o tipo de pessoa que coloca Jair Bolsonaro na sua foto do Facebook, eu quero que você vá tomar no seu cu para escutar essa merda agora. Porque, francamente, eu não preciso dessa bosta. Na minha vida, eu não quero gente assim escutando, eu não preciso de dementes mentais aqui. Vai ser jumento na casa do caralho, sabe? Vai se ouvir Mamãe Falei. Olha que porra de nome imbecil. Esse podcast tem um puta nome imbecil, mas pelo menos existe um traço de dignidade que eu não sinto vergonha de falar ele em voz alta. Mamãe Falei, eu tô tipo... Vai se fuder. Cara, eu tô... De novo, eu não passei do estágio da raiva, dos 5 estágios do mundo, e a raiva é o segundo. Pode crer. É muito complicado, né? Porque pra essas pessoas, eles pegam esses vídeos desses youtubers, dessas web celebridades e tomam como verdade, sabe? Eu acho muito complicado. Eu tava lendo um texto pra Contemporânea 2... Acho que são as faces do fascismo, se eu não me engano. Eu até vou te passar o link para você colocar lá no post, acho interessante. Que é muito bom, e a gente aqui na história, a gente trabalha com a visão de que a história não se repete, né? Naquele ciclo que se repete, né? Mas muitas coisas que eu li ali, as faces do fascismo... estão acontecendo, sabe? Não, não só em relação à conduta, mas como a estrutura se movimenta, sabe? E eu achei assim, um texto super elucidativo, né? E a coisa assim, muito... Ele é bem... Como é que fala? Ele vai pegando as correntes e destrinchando, né? Agora eu vou passar um texto desse para a pessoa ler. A pessoa vai ler, não vai. Isso que é foda, não vai. Aí, outra pergunta. Você acha que as pessoas têm esse tipo de atitude por uma falta de leitura? Assim, eu tenho um pensamento romântico que a leitura liberta. Eu não sei se você compartilha desse pensamento meu, mas eu acho que a leitura é uma grande ferramenta de libertação. Por exemplo, agora a gente tem acesso à internet. A internet ela é uma ferramenta muito foda, porque você pode fazer várias coisas. Você pode aprender grego na internet, se você quiser. Uhum. Aí tem esse lance. Se você quiser, você pode adquirir conhecimento. Mas se você não quiser, você pode ficar na superfície ali, replicando coisas, lendo só uma manchete, dando um share, sabe? Uhum. Aí eu te falo, será que isso é um reflexo da falta de leitura? As pessoas não sabem interpretar. As pessoas não sabem interpretar coisas. Texto. Não, sim, as pessoas não sabem interpretar as coisas. As pessoas, de novo, as pessoas... É muito difícil pra mim medir até que ponto as pessoas estão sendo tapadas, até que ponto elas estão simplesmente sendo de mau caráter. Uhum. Sabe, eu vou dar aqui um exemplo dessa amizade de quase 10 anos que eu desfiz por causa disso. Eu, tipo, era um amigo meu que estudou a vida toda nas melhores escolas que ele podia pagar, uhum. formou esse ano medicina, mora num condomínio fechado, a família dele, cada membro da família tem um carro, fez medicina na faculdade mais cara de Juiz de Fora, que é tipo 5 pila por mês. Uhum. É uma pessoa com todas as condições do mundo que tem um amigo jornalista e um amigo historiador que estão falando, tipo... Ou olha essa merda, ele simplesmente vira e fala: ah, não, porque ele não é corrupto e o PT é a pior coisa que aconteceu na história do Brasil. Então, tipo, então vai tomar no seu cu. Francamente, vai tomar no seu cu. Forte, porque. Primeiro, a gente é um país colonizado. Então a pior coisa que aconteceu no Brasil foi Portugal, ponto final. Sabe? A gente fala: não, porque quem mais roubou no Brasil é claro. Não, Portugal roubou muito mais do que o PT, jamais vai sonhar em roubar. Então vamos começar com essa linha que é do tipo, a gente já tem um padrão muito baixo. Eu não tô aqui falando, coitadinho, o PT fez muita merda, eu entendo quem tá quem se sente traído pelo partido, mas eu acho que você é um puta do imbecil se você tá... Eu vou votar nulo, eu vou votar no Bolsonaro, porque eu nunca mais vou votar no PT. É tipo, não. Porque isso parte de um princípio de falsa equivalência que é muito forte. É tipo, ah, não, os dois estão no medo. Não estão. Um tá representando um partido que fez um monte de merda, mas também fez um monte de coisa boa, que é factível e é impossível negar que a classe C e D tiveram um crescimento de renda bem grande. A gente saiu da linha da pobreza e do mapa da fome durante o governo do Lula, então não dá pra negar que eles fizeram muitas coisas pra muita gente, assim como eles roubaram muita coisa, mas que nem todos eles, sabe? Que nem o Bolsonaro. Filho da puta, tá aí há 28 anos. Você francamente acha que, tipo, durante o governo Collor, durante o governo Lula, que são supostamente os mais corruptos da história do Brasil, ele não... Ah, vai tomar... Francamente. É, então, de novo, eu entendo quem tá se sente traído pelo PT, mas, porra, um representa um real risco pra democracia... Enquanto o outro, tipo, é um partido relativamente corrupto. Olha, sabe, tem vídeo do Bolsonaro falando eu sou homofóbico com orgulho. Caralho! Sabe, você não precisa nem. Ah, porque vamos estudar aqui o plano de. Não! Pra mim existe uma linha básica em que certos direitos humanos são mínimos e se você não tá disposto a chegar nem nesse nível, você não merece a minha atenção. E tem um filho da puta desses que tá pra ganhar a eleição e que ele só ganhou o primeiro turno e a corja dele já saiu aí matando pessoa, pichando banheiro de universidade, seguindo pessoas pela rua. É tipo, então imagina quando esse desgraçado ganhar. O que, que essas pessoas vão sentir no poder de fazer? E aí uma coisa que me deixa muito frustrado comigo mesmo é, tipo, por conta de eu estar no estado da raiva, eu meio que afastei todas as pessoas que eu teria qualquer chance de tentar converter contra ele, e eu tô meio que nessa câmara de ecos em que tudo que eu tô falando aqui, apesar de toda a minha raiva, de todos os meus vão tomar no cu, eu acho que existe certa lógica no que eu tô falando, que alguém que tivesse disposto a passar por toda a raiva que eu tô sentindo nesse momento, talvez conseguir entender a diferença entre, cara, um professor doutor de ciência política da USP, que foi prefeito de São Paulo, a maior cidade do Brasil, ministro da cultura contra... Educação. É, o que eu falei? Cultura. Ah, é, da educação. Quando o deputado que tá aí há 30 anos fez porra nenhuma, ex-militar que foi expulso do exército, que nem o exército que ele dá pra esse filho da puta. Esse filho da puta que vai morrer na merda na cirurgia 15 de janeiro porque o vice dele é general e o general não aceita a ordem de capitão. Então é... Mas ninguém que vai votar nele vai escutar isso. Então foda-se, francamente foda-se, porque... De novo, se você vai votar nele, por que, que você tá aqui? Vai embora! Queima no fogo do inferno. Eu te vejo no inferno, porque nós vamos pro inferno por motivos diferentes. Então, a gente se vê lá, seus bostas. Até o lema, né? Tipo assim, o lema da chapa, sei lá, deles é. Como é que é? Brasil acima de todos e Deus acima de tudo. O Estado é laico, parceirão. Como é que pode? Entendeu? Tipo assim, já tá errado. Ah, não, mas ele já falou. Brasil não é laico, o Brasil é cristão. É do tipo, ah, vai tomar. Eu acho que ainda, tipo assim, como é que pode, sei lá, velho. E aí uma coisa que uma professora do João 23 falou, que era tipo, eles não precisam dar golpe porque eles têm o Senado e a Câmara toda pra eles também. Exatamente, essas eleições, sabe, tiveram esses resultados que dão, de certa maneira, vai dar governabilidade pro cara. Vai ter golpe daqui a 4 anos, quando ele tiver que sair, que ele vai falar, nah. Ou de novo o golpe vai vir do vice dele, que vai enfiar a faca nas costas dele e falar, tchau. Pode ser. Um beijo e um abraço. É, foda, né? Então é tipo... Meu pai. Então é isso, sabe? Tipo, esse podcast vai virar um rádio pirata de resistência, porque é o que tem. Porque... Imagina só. Caraca, vai ser complicado. Muito complicado, sabe? Mas vamos lá, vamos ter... Esperança. Sabe, igual eu vi essa imagem no Twitter hoje, eu achei muito boa, que é tipo, Branco, classe média. Não sei quem é pior, Bolsonaro ou Haddad. Negros, é o Bolsonaro. LGBTs, é o Bolsonaro. Mulheres, é o Bolsonaro. Historiadores, é o Bolsonaro. Escritores, é o Bolsonaro. Economistas internacionais, é o Bolsonaro. Intelectuais, é o Bolsonaro. Cientistas políticos, é o Bolsonaro. Madonna, é o Bolsonaro. Foda-se a Madonna também. Roger Waters, é o Bolsonaro. Alemanha, é o Bolsonaro. Cuidado com o nazismo. Le Monde, é o Bolsonaro. New York Times, é o Bolsonaro. The Economist, é o Bolsonaro. ONU é o Bolsonaro, o Papa é o Bolsonaro, a Constituição é o Bolsonaro, a democracia é o Bolsonaro, a Bíblia é o Bolsonaro. Branco de classe média. Eu simplesmente não sei. É um enigma. E é tipo, de novo, isso parte da falácia de que existe uma equivalência entre os dois que não existe. Um tem tendências claramente anticonstitucionais e o outro é porra do próprio. Cara. Um professor, doutor de ciências políticas. Quem melhor? Ah! Sabe, de novo, a gente não chegou nem. E nem vai entrar em questão de plano de governo, porque eu não cheguei ali, porque de novo, eu parto de um princípio básico que o Bolsonaro nem é gente. Então é muito simples que é tipo. Não! No way. Ah. No way. É, filho. É, cara, é foda. Eu não sou uma pessoa de ficar com raiva com facilidade, eu sou uma pessoa relativamente tranquila. Eu fico triste muito fácil, eu fico estressado no sentido de ficar tenso e ansioso muito fácil, mas ficar com raiva, ficar, tipo, pô, eu queria enfiar uma bicuda na cara de um é muito difícil. E esse mês tá sendo assim. Se você estalar o dedo muito alto perto de mim, eu tô afim de dar uma bicuda em alguém. Não, mas o resultado do primeiro turno mostrou isso. Eu fiquei mal quando vi o resultado do primeiro turno. Eu fiquei estudando aqui na sala acompanhando a porcentagem. E aquela porra tava próxima dos 51% no começo, né? Não, porra, quando ele tava 49%, é isso. Fudeu. Tava 49% e meu pai chegou, porque meu pai é mesário, ele chegou, então, na minha sessão deu, sei lá, mais de 100 votos pro Bolsonaro. E se somasse o Haddad e o Ciro, não dava 60. Eu falei, fudeu, é isso, acabou, tchau. Culpa sua, pai, que eu não tenho a cidadania portuguesa. É verdade. Devia ter pra poder ir embora dessa fuça. No pô, que... verdade, vai dar um ano de podcast. Já fez um ano de podcast já, né? Já. Já, há muito tempo. Pô, nem fez uma festinha, nem coisa. Aí, pô, tem que arrumar essa cidadania aí, parceiro. Mete o pé, pô, aí vai embora. Vai lá comer um pastel de Belém. Bacalhau? Você vai falar de. Eu nem gosto de bacalhau, mas se você vai falar de comida portuguesa, eu falo de bacalhau, cara. Vinho, pastel de Belém e bacalhau. Pastel de Belém, tá bom. Por que pastel de Belém em Portugal? Vai comer pastel de Belém em Belém, filho da puta. Não, velho, Belém em Portugal, velho. Bota aqui, ó. Depois eu boto pastel de Belém. Enfim, anyway, vai. Caralho, mano, que merda, é foda. Não tem nem o que falar dessa porra. Sei que. É tipo, vamos pra Angra comer queijo Minas. Tipo, quem é. Tem que ver essa parada logo. Tipo, o mais rápido possível. Mas é. E aí, vamos tocar o barco aí pra frente aí, né? Senão vamos, a gente fica favor. Falando dessas bostas aí. Eu vou ter um aneurisma aqui se eu continuar falando disso. É, e todo mundo sabe que você é um ótimo escritor, você sabe, você tem o dom das palavras, né? E eu tô começando a fazer umas pesquisas em relação à montagem de texto. Eu leio os seus textos também, né, etc e tal. E pra fazer, normalmente a gente faz muita dissertação dentro das provas, né, da universidade. E, cara, eu comecei a mecanizar a minha escrita. Você é um cara mais poeta, né? Não, mas é sério, mas você é mais poeta, mais... Como é que posso falar? Malemolente, com as palavras escritas. Com as palavras escritas, né, Rodrigo? E acho engraçado, quando a gente aprende na aula de redação em japonês, tem meio que... estrutura, entendeu? E eu fui fazer umas pesquisas, eu achei estruturas também... Em português. E a professora Cláudia me deu uns toques legais sobre alguns autores que, tipo, vou dar um exemplo. O cara pegando um parágrafo, primeira linha ele introduz o assunto, mas de maneira geral, segunda desenvolve e finaliza, né? E aí, beleza? E eu comecei a trabalhar meus textos assim, Pô, fiz duas ótimas provas, trabalhando racionalmente. Eu quero saber como é que você faz. O seu segredo. Eu sento e eu escrevo. Caralho, você sabe. É um negócio que, tipo, eu tenho um problema muito grande em reler o que eu faço, então, geralmente, trabalho. Agora que a gente tá nos períodos mais críticos, que é tipo, o meu resumo do TCC, tipo, eu li aquilo umas 500 vezes e fui editando várias coisas conforme a semana que eu tive que escrever. Sim. Mas no início, igual, prova eu não faço um rascunho, porque há muito tempo, de novo eu ia ter que reler o que eu escrevi, então eu simplesmente... Pum. Se tem consulta, eu tento fazer, tipo, uma série de tópicos num papel avulso, e aí eu vou colocando tudo em forma de texto e eu vou riscando os tópicos conforme eu vou fazendo, mas geralmente quando você tem essa matéria, eu sento, pego a folha de papel amasso, eu vou escrevendo, entrego, eu nem olho de novo, porque como eu já escrevo de caneta na folha que eu vou entregar, tipo, não tem nem como eu mexer mais nessa merda. Então, uma coisa que pra mim é algo assim... escrever de caneta. Tipo assim, eu tenho as canetas que eu comprei lá, que apagam, né, e tal. Mas, velho, é como se você tivesse, sabe, você tá numa ponte, e se você errar, você cai da ponte. Como é que você faz? Eu não sei, eu sou o beatnik da escrita acadêmica, porque a maior parte dos meus textos, até porque eu faço tudo em cima da hora, então eu acabo não tendo tempo pra revisar muito os meus textos, então é uma questão de, eu tenho que fazer o resumo desse texto aqui, eu leio o texto, sento, numa sentada só, eu escrevo tudo que eu tenho que escrever, mando, acabou. Tchau. Mas você tem algumas técnicas, tipo assim, comparação, você joga lá o que tem. Então, assim, eu sou péssimo em gravar, eu não sei usar, eu uso vírgula quando eu acho que eu preciso de uma pausa aqui, sabe? Esse é o meu parâmetro de usar vírgula. Tipo, eu acho que essa frase está muito grande, deixa eu colocar um ponto aqui. Esse parágrafo já tem muitas linhas. Eu vou pular pro próximo quando eu terminar esse raciocínio aqui, mas eu não tenho nenhum tipo de estruturalismo na forma que eu escrevo. Assim, a gente senta e eu escrevo. Você vai na poesia. Eu definitivamente preciso de um editor, porque aí acaba tipo, ok, você colocou uma vírgula errada aqui, faltou um ponto ali, você podia ter pulado isso para outro parágrafo, que eu nunca olho, porque eu nunca olhei esse texto. A maior parte dos textos que eu entreguei na história desse curso, eu nunca li, eu só escrevi eles e eu entreguei, e eu recebi ele de volta, nem olhei, né? Minha nota é essa, então tá, fechou. Segue em frente. Porque eu fico pensando assim, por ser normalmente dissertação, você tem que construir um argumento que se sustente, não é verdade? Mas pelo que você tá falando, você vai assim... Eu vou 100% a mão do caralho. Você não pensa, tipo assim... Às vezes eu fico me pego pensando assim... Pô, mano, será que realmente o que eu estou defendendo... Será que realmente esse argumento ele é forte? Será que ele é bom? Porque se for parar pra pensar... seriamente, quando você defende uma ideia, você tem que, antes de defendê-la, você tem que atacá-la, né? Tipo, sabe aquele esqueminha? Você não, você vai... Eu acho que eu não sei direito, deixa eu colocar um parágrafo de absolutamente nada, sabe? Quando a gente fez Império, tinha uma questão sobre a escravidão, que eu não acho que ela tá boa o bastante. Eu vou começar aqui com todo um preâmbulo sobre como a escravidão é uma coisa que vem lá da antiguidade, que ela mudou ao longo dos tempos, eu fiz, sei lá, um parágrafo de 5 linhas falando, porque a escravidão é uma coisa que existe na humanidade, eu não sei quando, lá. E aí os portugueses chegaram na árvore, lá. E foi. E você tirou nota boa, Império, nessa prova? Eu não olho nota, eu sei minha nota, mas eu acho que não, porque eu fui com uma nota bem baixa no final de Império. O Império foi E todo mundo foi bem no final, então eu acho que no trabalho a gente foi bem, na prova eu devo ter ido mal. A gente foi bem no trabalho, mas graças a... Não, né? Dá um bip agora, né? Vai que... Lembra? Que ele deu um tempo a mais. Gente, isso vai se entregar amanhã. Graças a Deus. Rodrigo salvou o batalhão. Tal como o Thor chegando no final de Vingadores. Chegou arregaçando a boca do balão. Então, nesse tópico de escrita, Eu comecei uma coisa, eu queria fazer meio que um desafio literário com você, mas você tá meio agarrado. E como você falou que é difícil incorporar novas coisas na sua rotina, eu fiquei meio assim ansioso. Ah, fala. O pior que pode acontecer é tipo, eu não vou fazer, sabe? Eu, tipo, não, né? Eu comecei a escrever a minha história. Ah, eu acho isso legal. Assim. No meu passo, sabe? Uh-huh. No meu passo e tal. Sim, é uma coisa que muitos escritores falam, que é tipo, o segredo pra você ser um bom escritor é você escrever todo dia, que normalmente você vai ganhando prática. É o Hemingway, eu não sei se é o Ernest Hemingway que fala, eu não sei, eu ouvi alguém falando isso no podcast essa semana, que é tipo, por um ano, a dica que ele dava é tipo, por um ano você tenta escrever um conto todo dia, no final do ano você vai ter 365 contos, pelo menos 10 desses contos vão ser bons, porque não é possível que em 365 você só escreveu merda. Porque se você em 365 contos você só escreveu um conto ruim, você desiste, você vai fazer outra coisa, vai programar. Sim. Porque escrever texto não é a sua praia. Uhum. Mas... Uhum. É, sabe, tipo, uma coisa que eu fiz por um tempo é que eu mantive um diário. Eu acho que você lembra da época que eu andava com o meu diário pra cima e pra baixo e eu tentava escrever nele. Foi outra coisa que, de repente, eu, tipo, eu esqueci de escrever um dia, eu esqueci de escrever no segundo, esqueci no terceiro. Aí foi. Ele tá abandonado na minha estante. O diário, eu tô fazendo esse desafio do diário em japonês. E é bem, assim, caraca, desafiador. Mas é bom porque dá pra treinar os kanjis, etc. Uhum. E tal. O que eu queria te falar sobre esse desafio é que, diferente de alguns textos que a gente tem que fazer para a academia, é algo muito gostoso, porque você meio que se sente num papel ali de criador. Uhum. Porque, por exemplo, eu já vou dar uma spoilada na minha história. A minha história, tipo assim, começa como se fosse Lost mesmo, só acorda no meio de uma floresta, só que cheio de bambu, etc e tal. Aí eu peguei aquilo, peguei as minhas referências e fui fazendo pesquisas dentro do que eu queria incluir naquele cenário e vai se tornando algo, sabe, prazeroso. E que nem você falou, você faz todo dia, não preciso fazer um capítulo, dois por dia, eu posso escrever um pouco cada... Sim. Aí eu pensei assim, vou falar pro Rodrigo pra ele fazer alguma coisa, eu quero ler. Só que, como você tá nesse momento agora de TCC, o cara na quarta, eu falei, e será que... Tanto que ele, tipo, você e a Amanda falam muito da gente voltar a jogar RPG. Eu não tô num momento de... Mestrar, pá. Eu não tô com a estabilidade... Eu não tenho energia emocional pra sentar e preparar uma sessão e escrever o que... Tipo, e se eles foram pra esse lugar, eu vou colocar esses monstros aqui, eu vou colocar aqueles ali. E eles têm que fazer sentido dentro do ecossistema que eu tô criando. Uhum. E aí eu tenho que pegar essa dungeon, fazer uma dungeon, colocar o que vai acontecer aqui. E aí criar personagem. Eu não tô... E aí... Porque aí quando... Essa parte de fazer as coisas é relativamente tranquila. Uhum. De novo, que nem você falou, quando a gente não tá escrevendo por obrigação, eu acho que é muito divertido, eu gosto bastante. Eu tenho nos últimos anos, de forma geral, eu tenho feito menos do que eu queria. Todas as vezes, desde que eu entrei na faculdade de história, que eu sentei pra escrever alguma coisa pro blog, que nem a vez que eu escrevi mais 5 mil palavras pro texto de Uncharted, que eu nem quero voltar nele, porque um texto de 5 mil palavras meu deve estar completamente desestruturado, aquela merda. Deve ser um castelo de cartas bizarro, se você der um tapinha e cai tudo. Escrever é tranquilo. A parte de mestrar que eu tenho que ficar fazendo malabarismo disso tudo e manter um nível de coerência mínimo é do tipo, isso é legal, mas ao mesmo tempo isso é mentalmente muito exaustivo, num ponto que é tipo, eu não tô num momento pra fazer isso. Pode crer. Mas de qualquer maneira, provavelmente você vai ser o meu beta leitor. Talvez, né? Vamos devagarzinho. E a gente vai. Acabei meu primeiro capítulo do livro que se chama Tokyo Meguro Shoujo, que é um livro que minha sogra comprou pra mim quando eu tava no intercâmbio, né? E na época, eu olhei esse livro é uma novela. Como fala novela em português? Novela. Então, assim, é bem mais complexo que um mangá, do que outros tipos de leitura mais fácil em japonês. Consegui ler a primeira parte, tranquilo, tem a ver com... Eu não digo nem viagem no tempo. O título significa meio que a garota que passeia pelo tempo, né? Conta a história de uma menina que tá acontecendo muitas mudanças na família dela e ela vai num lugar que tem um relógio de sol, né? Relógio de sol. E nesse lugar, eu não tenho a certeza ainda porque nada foi revelado, mas eu acredito que esse lugar tem alguma coisa mística que faz com que ela tenha esse contato com o tempo, assim. Se essa história se passa no Brasil, ela tá em Tiradentes e ia ser um relógio de pedra sabão. Pode ser. Porque a única coisa que eu lembro de Tiradentes é que tinha muito relógio de sol feito de pedra sabão. Já tem uns... Vai fazer 15 anos que eu fui nessa... Caralho, eu tô velho. E, tipo, tá me ajudando bastante porque... Existem muitas maneiras de utilizar gramáticas, maneiras de estruturar as frases que só tem em novelas, assim, em mangá você não vai ver, né? E tem algumas frases desse livro que são marcantes pra mim. Vou falar uma, vou ver se você acha interessante ou não. É o seguinte, se tornar adulto é você negar o seu passado e seguir em frente. Isso significa o seguinte, é porque tem muitas coisas assim que são mais profundas. É que, na maioria das vezes, as pessoas têm que negar os próprios sonhos, sabe? E prosseguir. Eu, caralho, maluco. Ela, quando você era criança, você queria ser o quê? Adolescente. Porra, eu queria, sei lá, eu queria ser rico. Eu queria ser rico, pô. Mas, eu nunca tive, tipo, o meu trabalho, sabe? Tipo, não, sabe? Eu tive aquela coisa, tipo, Eu quero ser arqueólogo, mas nem era por causa de Indiana Jones, porque eu só fui ver Indiana Jones depois de velho. Eu não lembro qual desenho que eu assistia aqui. Jack Chan. Mas sabe, eu quero ser cientista, seja lá o que cientista. Cientista no sentido que cientista na ficção, que é tipo, você faz tudo. Que é o lance do Tony Stark, que ele faz um pouco de tudo que é envolvido de exatas. Que é tipo, ele é engenheiro, ele é químico, ele é físico, ele... Ele mexe com umas paradas loucas e ele é um cientista, entre abre as fechadas pro cientista, seja lá o que essa merda significa. Essas coisas, sabe? Tipo, eu nunca tive, tipo, eu quero ser bombeiro. Não, por que eu ia entrar num prédio pegando fogo? Você tá maluco? Bombeiro é o super-herói da vida real. Bombeiro, eu acho o bombeiro mais super-herói do que o policial. O bombeiro, ele vai no fogo, E não, nunca. Ele derruba maneira. Nunca tive. Então, pra maneira, o bombeiro tem uma maneira. Eu acho tão tosco, mas também. Porra, você é louco. Bombeiro. Sabe, se eu tivesse escolhendo a detetive de. De novo, da ficção, que é essa galera que vai investigar os assassinatos muito loucos e que tem um serial killer toda semana. E é tipo, sabe, usar uniforme. Não, eu quero usar. Sobretudo. Eu quero usar sobretudo e aqueles negócios que parecem suspensórios, só que é pra você segurar a arma, saca? Que bota aqui assim. Aquele coletinho bizarro, legal. Só que eu acho que o detetive ele fica na porta de um motel só, né? Pra ver as situações, né? Não é tão glamouroso quanto na ficção. Não. Nem sei se existe como ser detetive particular aqui no Brasil. Sei lá, não tem, mano. Mas assim, realmente, né, cara, é negar o seu passado, né, sua infância, tá? É bem profundo isso, né? E tô gostando e eu tô lendo todo dia um pouquinho, assim, umas duas páginas, três. Não, é uma coisa que, de novo, é bizarro, porque tipo, não é como se eu estivesse estudando pra caralho, pelo contrário, eu tenho estudado bem menos do que eu deveria. Ok. Mas, por exemplo, eu não tô conseguindo ler livros, porque tipo, eu sinto que se eu tivesse que pegar um livro pra ler, eu pegaria algum dos livros que eu tenho que ler pro projeto, então eu acabo não pegando nenhum e ficando assistindo vídeo de 2 horas no YouTube. Porra, de 2 horas? Serão 2 horas? Uhum. Eu acho engraçado que eu fico assistindo de 5 minutos, de 10, né? Vai, começa a vida, né? Uhum. Mas 2 horas, assim, eu acho que eu nunca assisti direto, de 2 horas. Tava assistindo muito. Alguns programas equivalentes ao. Tem um português, é Polícia 24 Horas. Tem um lá do Japão. Mas você vê o nível de ocorrência, é muito engraçado, né? Tipo, a tia lá atropelou um cone. E o policial falou assim: olha, o que você está fazendo? Não sei o que lá. É muito engraçado, velho. Mas. Como é que fala? Eu também tava lendo. O mangá do. Eu já te falei do. Peraí, agora eu esqueci. Agora eu buguei aqui. Qual mangá que eu tava lendo? Qual mangá que eu tava lendo? Você sabe? Não lembro. Peraí. Mangá. Ah, sou. É, mangá. Ah, é o. A Minha Namorada é a Melhor Coisa do Mundo. Muito maneiro. Muito bom. É. Vou mandar depois o link pra vocês assistirem. É bem legal, bem, bem suave. Tem legendado. Legendado, tem traduzido, tá bom. Tá bom. Tá fazendo o que, rapaz? Ah, nada. Nada em particular. Passando. Não, tava pagando as imagens, porque. Enfim. E aí? Da cara. Não, é porque você ficou tentando lembrar o nome do mangá e não tem nada que eu possa fazer pra te ajudar. Eu não lembro de você ter falado de um mangá especificamente. Uma invocação aí, gente. Falando em invocação, você viu um bagulho de terror aí, hein? Fiquei sabendo aí que o terror da Netflix. Eu vi a série A Mansão. A Maldição da Mansão Rio. É porque é bizarro porque. Ele é baseado em muitas aspas num livro que chama, no Brasil, eu acho que é A Casa da Colina, a Maldição da Casa da Colina. Colina? Antigão? Esse era manto, esse era de Caio Cu, velho. É, eu sei que eu acho que tem um filme dos anos 60, e aí tem um filme dos anos 90 com o Liam Neeson e a Catherine Zeta-Jones. Ah, eu já não sei se é esse não, mas... Eu fiquei sabendo dessa série por causa dos comerciais do YouTube, que fica enchendo... É uma série muito... É Assombração da Casa da Colina, da... Da Cheryl... Pera. Shirley Jackson. Não, então esse eu não vi, não. Eu vi A Casa da Colina, que é um filme pesado, entendeu? Eu lembro que na minha época de juventude, tinha uns filmes assim, tabu, sabe? Tipo assim, O Exorcista, A Casa da Colina... Era um filme assim, você não pode ver essa porra, não, senão você não dorme. É, então... Eu confesso que o Exorcista foi foda. Talvez. Tá, ok, vamos ver. A série, ela parece que a relação que ela tem com o livro é bem fina, do tipo, é a ideia dessa mansão Rio e... Rio de Colina? Eu acho que sim. Não, na série a família morava. A família dona da casa originalmente chamava Rio, mas eu não sei se. Nunca é explicitado que se passa numa colina ou que o nome Rio tem qualquer relação com colinas. Tem neblina? Tem. Tá na colina. Ah, mas é um filme de terror, né? Qual mansão assombrada não tem neblina? Foi incrível. Mas aí a ideia é que é essa família que ela faz, acho que em inglês chama flip job ou fix job, que é um negócio que tipo, a gente chega numa casa, eles reconstroem a casa e vendem ela por muito mais caro que eles compraram e eles vão fazendo dinheiro assim. E aí eles vão pra essa mansão, que parece uma coisa meio gótica ali do início do 19 nos Estados Unidos, a série se passa... Acho que no norte da costa leste, eu acho que é onde Massachusetts. Eu acho que é em Massachusetts, mas eu acho que Massachusetts é na Nova Inglaterra. Qual o nome mesmo? É difícil falar mesmo. Massachusetts. Massachusetts. Aí é essa casa que... Aí essa família vai morar lá, é o pai, a mãe e os 5 filhos. E aí ela é dividida em duas linhas do tempo. A linha do tempo em 92, que é quando eles estão morando na casa. E a no presente. E aí a série vai mudando o foco. E aí... Ela é uma série de terror que não é tão terror per se. Ela é muito mais um drama familiar. E a relação dessa família em relação às coisas que aconteceram em 92 e as coisas que estão acontecendo agora e como elas se comunicam e como que essa família é quebrada por conta do que aconteceu durante a época que eles moraram nessa mansão. E aí ele tem um verniz do terror como uma grande metáfora pros problemas que essa família enfrenta. Então... Eu não senti medo, eu tomei um susto, que foi um jumpscare que teve na série, que é, eu acho que foi no sétimo ou oitavo episódio, que uma coisa aparece na tela, e é tipo um boom, e aí eu realmente dei um pulo assim pra trás na cama. E era tipo, sei lá, 3 horas da manhã, 4 horas da manhã, mas assim, no geral eu não senti medo. De novo, eu acho que é mais um drama familiar, mas eu acho que ele trabalha com esse drama familiar de uma maneira bem legal. Mas é um... É o que? Criatura? Entidade? É essa casa que ela é aparentemente assombrada. E... Que... aconteceram várias coisas em 92. Eu não vou falar especificamente o que acontece, porque eu acho que isso é mais revelado pro final do primeiro episódio. São 10 episódios só e ele meio que se encerra ali. E aí são supostamente fantasmas. Parece que existe uma hierarquia de quanto mais velho você é na família lá em 92, mais dificuldade você tem de ter uma relação com esses fantasmas. E parece que a mãe da família ela é meio sensitiva. E aí os dois. Porque é um menino mais velho, que é o Steve. Aí vem a Shirley, que o apelido dela é Shirley. A Theo, que é a Theodora. E aí os gêmeos, que é o Luke e a... O apelido dela é Nell. O nome dela é Eleanor. Aí tem a mãe, que é a Olivia. E o pai, que eu não vou lembrar o nome agora. Jack. Jason. Não lembro, enfim. E essa é a família Crane. E aí os mais novos tem mais... O Luke e a... E a Eleanor, eles têm uma relação. Eles conseguem sentir mais essa coisa meio amaldiçoada, enquanto os mais velhos são mais chatinhos em relação a eles, não acreditam tanto, são mais céticos. E a mãe também, ela é meio sensível, mas ela também não acredita que seja amaldiçoada, tem toda essa coisa. E tem aquela coisa, tipo, não é amaldiçoado, são as crianças estão vendo coisa. Vocês estão vendo coisa, né? Então aquele plot meio básico, mas eles mudam isso bem rápido e coisas acontecem. Sim, na no primeiro episódio, né? As crianças estão falando coisa. Ou não? No decorrer da série. No decorrer da série. E a série tem uma estrutura muito interessante, que é tipo, nos primeiros 6, 7 episódios, cada um é focado num membro da família. Então, no primeiro episódio, você vê as coisas meio que da perspectiva do Steve. É o PDV. O famoso PDV. Assim, nem mais ou menos, porque ele também vai ocorrendo de uma forma meio linear, só que você vai vendo mais do ponto de vista de um deles a partir daqueles eventos. E aí é uma série bem legal, tanto que foi de sábado pra domingo. Foi de sábado pra domingo que... Que lançou, né? Não, ele lançou na sexta. Não, lançou na sexta da semana passada. Porque na sexta da semana estreou o Demolidor, que eu ainda não cheguei a ver. E aí, eu ouvi algumas pessoas falando bem, aí eu assisti alguns episódios durante a semana. Tipo, eu acho que na terça-feira eu assisti um, aí na quinta-feira eu vi outro. Aí na sexta eu devo ter visto uns dois, aí na... Não, mentira. Porque eu vi o terceiro episódio, que eu acho que é um dos melhores episódios, que é focado na Theodora. Que é um dos mais pesados também. Eu vi ele no sábado, na sexta, quer dizer. Não, no sábado. Sábado para domingo. E aí eu comecei a ver, tipo, umas 11 horas do sábado, e aí eu terminei. Aí eu falei, deixa eu ver mais um, deixa eu ver mais um. E aí eu falei, vou terminar essa merda. Foda-se, vou terminar essa merda. Eu terminei essa merda, fui dormir 6 horas da manhã. 6 horas. Porque aí teve o lance de que o horário de verão mudou no meu celular, só que não mudou no computador, porque o horário de verão foi adiado. E aí eu perdi mais ou menos o funcionamento do tempo nesse domingo, porque era tipo, meu celular tá dizendo uma coisa, o computador tá dizendo outra, e aí foi. Mas é uma boa série, eu recomendo. De novo, eu não. Mas ao mesmo tempo, eu assisto já tanta coisa de terror que eu tô meio que... Eu perdi a sensibilidade pro terror. É um negócio tipo, isso já não me dá... As coisas já não me dão tanto medo. Eu sou uma pessoa que tá... Eu tô constantemente assistindo filmes de terror na busca do medo. Eu quero sentir medo pra me sentir vivo de novo. Coisa que eu não sinto há pelo menos 10 anos. Então, tipo, filme de terror, histórias de terror no geral não me dão medo, mas eu consigo entender as pessoas que sentem, principalmente mais no começo, no final ele vai focando um pouco mais no drama. E eu acho que série de terror é uma coisa difícil de fazer, porque você manter a atenção. Você manter a atenção pra um filme de 2 horas é mais fácil de você fazer o loop de criar você criar o suspense e soltar ele com uma cena de susto, uma cena que algo bizarro acontece. Uhum. Aí a tensão abaixa e você constrói. Você manter esse ritmo por 10 horas é complicado, e eu acho que eles fazem relativamente bem. De novo, não senti tanto medo, tomei um susto porque uma coisa pulou na minha cara do nada, berrando alto, então tomei um susto, mas no geral não senti muito. Mas eu recomendo, gostei bastante. Na sua opinião, o que, que dentro de um filme de terror, dentro de uma película maligna, o que, que é mais. O que, que funciona melhor? Uma entidade? Um ser? Ou um assassino? Assassino. Assassino? Assassino. Que é mais próximo da sua realidade? Sim, porque eu acredito que assassinos existem. Eu não acredito em fantasma, eu não acredito em criaturas, então é tipo, ah. É. Existe um grau maior de separação que é do tipo, ah. Não acho que fantasmas existem. Gente louca com certeza existe. O Brasil é composto por maior parte deles, aparentemente, dado o resultado de eleições. Então. Então, de novo. Gente maluca me dá mais medo do que coisas que eu não acho que existem. Eu tinha um medo muito fora do Jason, velho. Quando era mais novo. Uhum. Achava os filmes assim. Se você for ver o filme hoje, o filme é uma sim, grande. Sim, eu vi, né? Eu vi o primeiro Sexta-feira 13 pela primeira vez ano passado, eu acho. E eu, tipo, ok. Esse filme é bem, bem qualquer coisa. Mas, tipo assim, eu lembro como se fosse hoje. Até hoje, por exemplo, eu sempre durmo com a porta do meu quarto fechada. Uhum. Eu lembro de ficar olhando pra porta na expectativa do Jason entrar. E outra coisa, que você deve rir, mas eu acho que você teve medo também. Quando a primeira vez que eu vi todo mundo em pânico, eu senti medo. Eu senti medo. Eu senti medo, eu acho que do 3, que é o que eles fazem em paródia do Chamado, e eu nunca tinha visto o Chamado. Eu fui ver o Chamado, sei lá, em 2017, 2016. O americano? O americano com a menina do Buffy, acho. Que eu esqueci o nome dela agora. Mas o meu único contato com a Samara era através, sei lá, do meme, não no sentido atual de meme, mas no sentido dessa imagem compartilhada que todo mundo tem da Samara, da criatura do cabelo na frente da cara, essas coisas. Uhum. E do Todo Mundo em Pânico, eu sentia muito. Eu quando vi. E eu. Deixa eu ver de quando é o Todo Mundo em Pânico. Mas eu devia ter uns 10 anos pra menos. Se é o Todo Mundo em Pânico. Todo 3, Mundo em Pânico, né? 3, eu sim, acho. É. E aí eu sentia muito medo da Samara do Todo Mundo em Pânico 3. Porque era o único. É de 2003, então eu não tinha nem 10 anos. Uhum. Então eu sentia muito medo daquela figura do cabelo e tal. Tanto que eu não sei o quanto de relação teve isso, mas eu acho que o Chamado. Eu não cheguei a assistir o japonês, mas o americano foi um filme que eu vi recentemente que mais me deu medo. Ah, o Chamado. O japonês, ele é. Eu acho que ele é mais um filme assim. De. Ele não faz. Ele não apela. Uhum. Ele carrega aquela tensão e solta tudo no final. Eu acho que o americano. Sabe? A menina do. A Samara americana. A Samara americana. Ela é mais um ser assim, sabe? Todo, uhum. A pele toda enrolada. A menina. A Samara japonesa não, ela é a Sadako, né? Ela é tipo assim. Ela é uma mina, tá ligado? Uhum. Branca lá e tal, cabelo na cara e tal, os olhos saindo, né? É um terror diferente. Eu tenho que assistir o Grito original, que eu não assisti. Eu não lembro agora se eu tava assistindo o Grito original ou o Grito americano, mas eu dormi assistindo um dos gritos. Ah, deve ter. Porque você me fala uma coisa, e essa é a verdade, agora que eu tô assistindo os filmes que você tá me mandando, a estrutura de montagem do filme é meio diferente, né, dos atos, né? Uhum. Tipo, dá pra perceber isso, sabe? Uhum. E, assim, se você pegar esses filmes antigos, você consegue perceber nitidamente que que a maneira de contar a história é totalmente diferente, sabe? O negócio da estrutura de cinco atos, né? É, que você me falou assim mesmo, cinco atos, onde, etc e tal. Eu não lembro onde eu vi, eu precisava ver de novo. Eu gosto bastante do vídeo onde eu vi isso, comparando as estruturas de atos ocidentais e orientais. E a gente tá meio que acostumado, muito acostumado, sim, né, dessa maneira do filme americano. Aham. Assim, não tô aqui dando tiro nos Estados Unidos, tô falando que a gente tá realmente acostumado. Você pega um filme aí, sei lá, um filme de herói. Uhum. Você já tem tudo ali na mente, você, sim, tá vendo um filme, você já tá adivinhando. Sim, mas uma coisa que eu acho interessante é que o Vingadores 3, ele meio que quebra um pouco o lance do começo, meio e fim, porque ele acaba meio que sem final. Ele tem final do perspectiva de você olhar dele como a grande história do Thanos. Você, sim, vendo o Thanos como o protagonista, sim, ele tem um começo, meio e fim. Mas quando você vê da perspectiva dos Vingadores, ele acaba sem final. Ele acaba no meio e eu acho isso interessante. Ele acaba meio contra-ataca, pum, sabe? É, e aí é um lance que eu acho que eu sinto que é um pouco do desperdício que a Marvel tem dela fazer sempre o mesmo filme de novo. Porque eles tinham a chance de fazer filmes serializados de uma maneira que realmente mas bem similar de como funciona com a TV, mas eles apostam muito no seguro quando eu sinto que, tipo, vocês já têm a base, o conhecimento e o dinheiro pra vocês explorarem coisas novas. Então eu gostaria que eles tentassem coisas novas daqui pra frente. Ousar mais, até porque eu acho que eu já falei aqui algumas vezes como que eu tô cansado da fórmula Marvel. Então eu acho que eles tinham a oportunidade de fazer algo interessante. Eu gostaria de tentar ver o cinema maior. Eu não conheço, eu não sei dizer como que tá na cena independente ou na cena um pouco mais underground do cinema, como o quanto tem, sei lá, diretores franceses que foram vistos por cinco pessoas que estão quebrando a estrutura dos três atos, mas eu acho interessante. Apesar de que, às vezes, se o filme for muito longo, tipo, sei lá, um Retorno do Rei, eu tô tipo, não, acaba pelo menos. Não tem 10 finais. Ah, a última vez que eu vi, eu devia estar no ensino médio. Então, um filme longo, assim, que é maneiro. Todos são muito longos. É, mas é verdade, né? Mas o primeiro é muito bom. O primeiro é muito bom. Eu não lembro quando foi. A Sociedade do Anel eu vi recentemente. Recentemente, assim, deve ter uns 5 anos já também. Mas foi tipo, vou dar uma chance. Eu assisti a Sociedade do Anel e falei, uau! Eu nunca fui pro Duas Torres. Eu, tipo, nossa, eu achei que isso terminava depois de Mori. Não, tem toda uma vida. Tem a minha alma inteira sendo sugada pra fora do meu corpo depois que eles saem de Mori até o filme de fato acabar. Pô, eu gosto muito da primeira parte do livro, tirando Tom Bombadil, né? Eu nunca passei das 50 páginas. Eu pulava as músicas. Toda página de música, eu falei, uau, uma página que eu não preciso ler, graças a Deus. E eu não consegui passar assim. E aí eu sou um idiota. Eu sou aqui declaradamente um idiota, porque os direitos dos livros aqui no Brasil passaram da MR Fontes, eu acho, pra HarperCollins Brasil. E aí eles vão fazer uma tradução nova, eu tô pensando, será que se eu ler na tradução nova vai ser melhor? E aí os estudiadores, tipo, não, Rodrigo, para de gastar dinheiro com livro que você não vai ler, para com isso. Eu literalmente dei os meus 4 livros de O Senhor dos Anéis, As Duas Torres e O Retorno do Rei, e o Silmarillion, eu literalmente mandei uma mensagem pra Amanda, não quero esses livros, não tenho espaço aqui em casa, quer? Ela falou, já que você tá se livrando deles, eu dei pra ela. Mantive o Hobbit, porque o Hobbit foi o único livro do Tolkien que eu li ele inteiro. Ele é ok. Mas ele é diferente também. Ele é diferente, eu gosto muito mais da pegada dele. Eu acho que é uma pena que os filmes estragaram. A partir do segundo filme eles estragam foda. Ah, mas também eu acho que aquele lance. Acho que a gente, não sei se nós comentamos no cast sobre o Hobbit. Não sei realmente, mas eu acho que eles forçaram a barra, né? Não. De 3 filmes daqui. Não, eu acho que 2 filmes ia ser ótimo. Eu acho que... Porque o que acontece? Tem toda a Guerra do Cinco Exércitos, que é o foco do terceiro filme, que no livro eu acho que, tipo, 2 páginas, porque o Bilbo leva uma pedrada na cabeça no começo da guerra e só acorda quando acaba. Então, assim, eu acho... Eu conheço amigos que adoram as batalhas. Eu acho que eles são insuportáveis. São, tipo... eu não me importo com nenhum desses lados, eu quero que os dois morram, por que que eu tô vendo esses soldados sem nome lutarem? Foda-se eles. Você já leu alguma coisa do Cornwell? Não. Não, então não dá. Mas ele descreve bem batalhas. Uhum. Ah, não, eu não cheguei a ler as batalhas nos livros, eu tô falando nos filmes, Ah, nos filmes? Eu tô falando nos filmes. Não. Então, eu não ligava se no filme do Hobbit simplesmente o Bilbo apagasse e acordasse depois que a batalha se fizer. Mas eu acho que o público geral que tá ali pra ver um monte de exércitos de CGI lutando ia ficar decepcionado. Eu, particularmente, não ligo, porque não, se eu não tenho investimento emocional naqueles personagens, foda-se os cinco exércitos. Eles podem todos serem engolidos pelo Smaug, que foi um puta desperdício no filme também. Não é um dragão. O dragão tem seis membros, que são duas patas traseiras, duas patas dianteiras e duas asas. Uhum. Isso está descrito no livro. O Smaug com asa de morcego não é. E é um desperdício do Benedict Cumberbatch, que eu acho que de todas as ferramentas de atuação dele, a voz é uma das mais impressionantes. Mas eles passam tanto filtro em cima da voz dele que podia ser literalmente qualquer pessoa fazendo aquela voz, porque é só filtro, então foda-se. Uhum. Então, de novo, são várias decisões erradas. Eu não vi o terceiro filme, porque... Ele era pra chamar a Lai de volta outra vez, que é meio que o nome do livro do Hobbit que o Bilbo escreve no começo do Senhor dos Anéis. Uhum. Mas aí mudaram pra Batalha dos Cinco Exércitos, que é justamente a troca de nome, ela simboliza muito uma mudança... Não é ideológica, mas uma mudança... Não, uma mudança que diz pra mim, tipo... Ah, não vai ser o Lai de volta outra vez, não vai ser essa história da aventura do Bilbo saindo de casa. Vai ser esse épico dos cinco exércitos. De novo, foda-se os cinco exércitos. Eu gosto muito do Hobbit como uma aventura de RPG, muito mais do que como um épico. Sim. Sabe? É por isso que eu gosto muito mais do Hobbit em ideia do que do Senhor dos Anéis, porque tipo, e vamos salvar o mundo e unir todas as raças e foda-se. Eu quero ver o Bilbo e os 13 anões indo... Dando rolezão. Indo roubar esse dragão nessa parte de RPG mega bizarra. Essa parte acho que funciona legal, né? Tipo, concordo com você que a maioria dos filmes hoje em dia eles têm esse grande objetivo, a grande luz. Tanto que eu gosto bastante do primeiro Hobbit. O primeiro Hobbit que é justamente ele se aventurando e... E é justamente isso, sabe? Tipo, eles andando pelos campos e eles procurando ajuda e eles entrando na caverna dos orcs e eles encontrando o Sméagol. Uhum. Toda essa parte eu acho muito interessante. Aí já no segundo filme ele já começa... Porque aí começa a surgir todo o rolê do necromante, que é uma coisa que é só desculpa pro Tolkien tirar o Gandalf da party, porque ele é muito OP. Sim. Então a gente precisa colocar ele numa quest de level mais alto. Uhum. E aí ele começa a ter esse ar mais estoico e solene. Aí tem todo o lance da família do Legolas que não existe, e o pai dele... Que é aquele elfo todo pomposo, e aí tem o romance do anão com a. Com a mina elfa lá. Com a mina elfa do Lost. Que também não precisava. Pra quê, sabe? Eu de novo não sou contra adaptações, mas. Já é um filme longo e cansativo. Por que vocês estão colocando filler nele, sabe? Uhum. Então eu nem vi, sabe, eu vi uma foto do terceiro, eu não ligo, eu já li o livro, eu sei o que acontece. Caguei pro 5 Exército, 5 Exército pode tomar no cu. Eu fico pensando, tem relação, voltando um pouco, em relação à escrita. Tipo, a maioria das pessoas querem fazer alguma coisa épica, mas eu acho que a simplicidade de uma história... Tipo assim, por exemplo, vou dar um exemplo, vamos pegar o filme Logan. Uhum. A história não é épica, é aquele filme ler, contar o que tu entregar o pacote. Sim. Não funciona tão bem quanto você enfrentar um raio laser que cai do céu, sei lá, ou um super vilão. Eu acho que depende muito, sabe, o Logan ele funciona em muitos níveis pelo quanto que a gente gosta do Wolverine e do Professor Xavier, do Hugh Jackman e do Patrick Stewart também. Então existe um nível de apego prévio, sabe, se eles tivessem começado com o Logan, eu acho que ele ainda seria um bom filme, mas ele perderia muito do que ele é por conta da falta de contexto pra gente. Uhum. Existe também um nível básico de competência, sabe? Eu acho que é muito mais fácil você fazer uma história sobre salvar o mundo do que fazer uma história sobre Sobre o cara tendo que cuidar do pai dele e da filha dele, e ter que levar, salvar ele, e tentar salvar eles enquanto ele mesmo tá morrendo. Então, é mais difícil você fazer isso. Então, existe um nível de competência que é do tipo, ah, se você cagar isso, é muito mais fácil você ficar ruim do que uma grande história sobre salvar o mundo, sabe? Tipo, você criar um personagem que você simpatize no nível tão grande quanto o Logan, pra você se importar com o que tá acontecendo com ele, não é tão grande quanto do tipo, ah, tem 50 crianças nesse ônibus escolar que tá pra cair da ponte, sabe? Tipo, ah, é mais fácil simpatizar com isso porque é algo tão maior e mais explosivo que é do tipo, ah, entender as falhas desse ser humano e continuar gostando dele e ser todo um estudo sobre a queda da figura do Wolverine é um trabalho muito mais complicado, muito mais delicado do que, de novo, salvar o mundo. Tem algumas pessoas, em relação à narrativa, que falam que alguns jogos eles não conseguem entregar uma boa narrativa. Normalmente os jogos são o quê? 20 e poucas horas de duração, uhum, né? Mas também a gente tem bons exemplos de ótimos jogos que poderiam ser filmes. Vou dar um exemplo de The Last of Us. Uhum. Que eu zerei o jogo e só mostrei que antes sempre pro meu pai. Meu pai, pô, maneirão isso aí. Tu acha que o que tá acontecendo é meio que um movimento meio que de fusão entre essa mídia que é o cinema com o videogame pra gente... No futuro, a gente vai ter obras cinematográficas dentro dos jogos, assim, ou você... Eu acho que o que tá acontecendo é que videogame como forma de arte tá amadurecendo. Então, se você para pensar que é do tipo, ah, os videogames existem da forma como a gente entende eles, mais ou menos no final dos anos 70. Então, ele tá pra fazer seus 40, quase 50 anos? É, por aí. Tá entre 40 e 50 anos. Então, é uma mídia relativamente nova, se você comparar principalmente com a literatura, que é velha pra porra. Então, cinema é um negócio que começou no início do 20 ou no final do 19? Final do 19, início do 20. Então já é uma mídia aí de século. Ah, tá? só um off-topic. Eu assisti o primeiro filme de ficção científica da Lua, você viu, da Lua? Aham, do Méliès. Eu vi ele meio que indiretamente por conta do Hugo Cabret. Pois é. Mas... É, então, para pensar como que eram, por exemplo, jogos ali nos anos 70 e início dos 80, que tipo... Pac-Man e... jogos mais arcades, tipo Pitfall. E aí você pensa, tipo, os primeiros filmes que é... Aquele da locomotiva, que é só uma locomotiva indo em direção à tela. Então, se você pensa como que os filmes cresceram como uma mídia e como eles foram aprender a contar a história com o tempo, o videogame ainda tem um caminho muito longo pra percorrer. E videogame saiu de uma coisa que é tipo, ah, isso aqui é brinquedo pra criança, pra se tornar uma obra de arte, e pras pessoas que fazem... A gente tá chegando agora, a gente tá agora na geração das pessoas que fazem videogames, que jogaram videogames quando eram criança. Uhum. Então a gente já tá vendo pessoas que foram influenciadas pelo que começou fazendo a versão delas, e querendo ir além. Uhum. Então... Ainda tem muita coisa pra crescer, a gente como... Eu não sei porque eu me coloco no primeiro primeira pessoa do plural como a gente, como se eu participasse. Você vai fazer parte disso. Como se eu participasse da indústria do jogo. Eu compro, você é Mas a indústria dos jogos como mídia tá crescendo muito. Então é a coisa que é tipo, nos últimos 5 anos teve um crescimento muito grande de histórias sobre ser pai. Por quê? Porque as pessoas que fazem jogos estão começando a ser pais. Então eles estão contando. Sabe, a gente tem. Apesar de, eu não acho que é o caso do The Last of Us ser uma história do Neil Druckmann. Uhum. A história do Neil Druckmann tendo filho, eu não sei se ele tem filhos, mas, por exemplo, o God of War é realmente inspirado em várias coisas da relação do Corey Barlog com o filho dele. Uhum. Tem todo o lance que é tipo, a mulher dele é finlandesa, eu acho, e aí o filho dele fala tanto inglês quanto finlandês. Aí quando eles vão pra Finlândia, o Corey não fala finlandês, então filho dele tem que traduzir. Então tem tudo isso no God of War. Tipo, o Kratos não fala a língua dos nórdicos. Uhum. Então, toda vez que tem runas, o Atreus. O Atreus tem que ler as runas e traduzir elas pro pai. Pois é. Então tem muitas coisas dos medos do Kore como pai refletindo nos medos do Kratos. Então, sabe, então histórias novas estão começando a surgir por conta das pessoas que contam essas histórias nos jogos estarem crescendo, estarem passando por coisas novas. E aí a gente vê a deficiência de mulheres na indústria que quase não tem história sobre mães nos videogames, o que é uma pena, mas ainda assim... Mulheres como protagonistas, né? Sim, a gente ainda tá num ponto que é raro a gente ver mulheres como protagonistas que são mães, então... E eu acho que isso reflete muito que as posições de poderes ainda nas indústrias de jogos são muito masculinas, e ainda assim as mulheres que conseguem, elas acabam não conseguindo contar as histórias sobre... Por exemplo, Uncharted foi criado pela... Naughty Dog, mas quem escreve os três primeiros jogos é a caralho, deixa eu ver aqui. Tá me vindo aqui a Rihanna Pratchett, mas ela escreveu o reboot de Tomb Raider. Que a Rihanna Pratchett é filha do Terry Pratchett, que é um romancista, era um romancista inglês relativamente famoso, e aí a filha dele que escreveu o reboot. Eu não sei o que a Rihanna Pratchett tem feito. E a... Amy Hennig. Ela que criou Uncharted. E aí acaba sendo uma história do Nathan Drake. Ela foi pra EA pra fazer um jogo de Star Wars que foi cancelado, que é muito triste. Então, ainda assim, essas figuras... essas mulheres mais importantes na indústria ainda não. Eu sinto que elas ainda não têm a liberdade de contar essas histórias, sabe? Pensa nas grandes mulheres como protagonistas. Tira a Lara Croft e tira a Jill. Quem que a gente tem? Eu diria que a Ellie. Porque apesar da gente jogar majoritariamente com Joe no The Last of Us 1. Ainda eu acho que é uma história sobre ela, uhum. E o 2 vai ser ela, então... Uhum. E eu acho muito legal ela tá vindo como uma mulher, e não só uma mulher, mas uma mulher lésbica, então... De novo, se ver mulher já é raro, e mulher lésbica é ainda mais raro. Vamos ver quem que a gente tem... Dá pra dizer que é Bayonetta, mas a Bayonetta tem os problemas embutidos do Japão dela, que é todo lance... E aí tem toda a discussão do empoderamento, se ela é uma personagem empoderada ou não, eu não sei dizer, até porque eu nunca terminei nenhum dos dois Bayonetas. É difícil, né? É difícil, sabe? Eu sinto que eles tentam fazer isso um pouco com a Zelda no Breath of the Wild, mas ela ainda acaba sendo uma figura muito passiva. Vou dar um ponto aqui. Existe um jogo feito por uma equipe de Belo Horizonte chamado Dandara, não sei se sabe. Uhum. Quebra tudo isso. Eu tava vendo alguns reviews, né? De sites gringos. Uhum. Os caras comentando, tipo assim, da novidade. Uhum. Você tem um jogo que tem uma protagonista negra, uhum. Fodona, salvadora ali, mulher. Uhum. Já quebra tudo, né? E, tipo assim, sem contar com as mudanças do estilo... O jogo é Metroidvania, né? Sim. No estilo de movimentação, etc. Uhum. É um jogo, assim, muito foda. E é feito por PRs, cara. Uhum. E eu fui pesquisar o lance da Dandara, da mulher, uhum, do zumbi, não sei o que lá. E eu fiquei pensando nisso, sabe? É muito difícil você ter... Assim, o espaço, ele existe, mas as pessoas não dão espaço para essas protagonistas fortes, etc. Eu tô jogando, tô gostando pra caramba, porque ela é fodona. Uhum. Ela é, tipo assim, realmente a heroína. Uhum. E... Como eu te perguntei, cara, é difícil. Eu lembro quem? Eu lembro da Jill, eu lembro da Lara Croft. A Lara Croft acaba sendo maior. Mas eu acho que a falta de história de Metroid acaba, tipo, ela é uma mulher, mas ao mesmo tempo. Meio... Tá em armadura, porra, da hora. Sim, eu acho que é uma revelação interessante. Eu acho que é uma quebra de expectativa legal, mas. Né? ao mesmo tempo, ela meio que... Ela, como quase todo personagem da Nintendo, ela não é um personagem, sabe? Ela é um avatar pro jogador. Mas é difícil, é realmente difícil. Deixa eu pensar aqui... Você joga ainda... E aí tem questão de, tipo, ah, por exemplo, Mass Effect você pode jogar com os... Com as chepas de mulher, mas você pode. É a mesma coisa que com Assassin's Creed Odyssey, que você pode jogar com a Cassandra, que é a única opção lógica, porque o Alex parece bem tosco. Então tem esse jogo que você acaba podendo escolher. O Assassin's Syndicate você pode trocar entre o Jacob e a Eve. A Eve é legal. A Eve é legal. Eu lembro da Amanda quando eu jogo com a Eve. A Amanda tá jogando Syndicate. Tá? Tá. Ah, ok. Esse é bom. Deixa eu ver. Mas é difícil. É muito difícil. Aí eu tenho um outro questionamento aqui. Em relação a essa narrativa que vai se desenvolvendo, você acha que dentro dos jogos de super-heróis, a gente tem... Por exemplo, vou dar um exemplo pra você. Os jogos do Batman, a história, você acha que são histórias dignas da personagem Batman? Jogos do Homem-Aranha, dignos do Homem-Aranha, entendeu? Eu acho que a série Arkham... Ela, no geral, ela... Principalmente o Arkham Asylum, que eu ainda é o meu favorito. Eu acho que ele é um bom episódio da série animada. Uhum. O City, ele é... Pra mim, o City é o pior dos três. Porque eu não conto Origins, porque foda-se o Origins. Eu comprei. Eu gosto do Knight, mas eu acho que o Knight, ele podia fazer tantas coisas, ele vai pro caminho mais óbvio... Principalmente com o próprio Arkham Knight como personagem, é tipo... Sério? Mas vocês estão me zoando que vocês criaram isso tudo pra essa ser... Mas vou te falar, eu não sei o Homem-Aranha, mas, se liga, eu tenho um grande problema com os jogos de mundo aberto. Vamos falar mundo aberto, porque tipo, o Arkham City é um jogo de mundo aberto, três pontinhos, né? Você tem uma área muito grande, tem um playground grande. O Knight também. Só que, a gente jogando como um herói, a gente tem que ter a prioridade. Normalmente tem uma quest lá que você não pode desgrudar, né? Eu não sei se acontece no Homem-Aranha. Eu acho que não, porque o Homem-Aranha, ele, por ser um herói assim... Pô, o Batman não vai lá salvar a velhinha, sabe? Uhum. Talvez dentro da mecânica da movimentação do Homem-Aranha, tem uma velha lá morrendo lá, tu tem que descer pra salvar a velha, sei lá, salvar alguém. Uhum. Mas o problema é isso, é... Tem que fazer algumas quests que elas... Tipo assim, eu tenho, sei lá, não sei quantas horas pra dar ruim aqui no mundo. Eu não tenho tempo de parar pra fazer... Essa questão da relação do ritmo de um jogo de mundo aberto é uma coisa... Assim, é engraçado porque, no geral, eu tenho uma coisa que... Se eu gosto do jogo, eu gosto da história, eu acabo meio que fazendo um funil. No sentido que eu começo fazendo um pouco de tudo, e conforme a história vai ganhando um ritmo mais rápido, as coisas precisam acontecer de uma maneira mais imediata pra fazer sentido, e eu vou ficando tipo, ah, eu quero saber o que acontece depois, eu vou diminuindo o número de coisas secundárias, até eu eventualmente fazer, tipo, eu só vou fazer as missões principais até eu terminar isso. Porque as coisas escalaram pra um nível... Não é, pra mim não é nem tanto essa desculpa que é do tipo, ah, Peter, a Nova York tá caindo aos pedaços e o Peter tá parando aqui assaltante de loja de diamante. É mais uma questão de, tipo, eu quero saber o que acontece depois, então eu acabo largando as missões secundárias pra ir, tipo, ah, deixa eu ver o que vai acontecer. Mas é, o Homem-Aranha, ele tem bastante dessas coisas pequenas. A gente gravou o último podcast literalmente no dia que o Homem-Aranha lançou. Ou no dia antes dele lançar, não lembro exatamente agora. Mas eu comprei ele no dia seguinte da gravação. E eu acho que... Eu acho que a gente gravou na sexta que ele lançou. Eu comprei ele no sábado. Na outra... Não na terça-feira seguinte, mas na... Na segunda-feira. Sem ser na segunda-feira daquela semana. Na outra eu já tinha terminado, porque na terça de manhã eu levei... Emprestei pro meu irmão, eu platinei o jogo até. Caralho. É uma platina bem fácil até. Eu gostei muito, é o meu jogo do ano. Gosto muito de God of War, eu acho que é um puta jogo foda. Eu não consegui parar de pensar em Homem-Aranha desde que ele saiu, no sentido que... Eles acertaram o que eu acho que é mais importante, que é a movimentação. Se mover por Manhattan é delicioso. É uma coisa que... Agora nem tanto, porque já tem muito tempo, já tem bastante semanas que eu me afastei do jogo, eu tô jogando outras coisas, mas na semana ali que eu terminei ele, eu andava pela cidade olhando, pô, e se eu pulasse muito alto, pulasse desse prédio, pra esse poste, daquele poste, e assim, aquela coisa, os poderes do Homem-Aranha não iam funcionar na cidade de Juiz de Fora, porque a gente não tem prédio alto o suficiente pra se balançar entre eles, mas, sabe, tipo, ah, se eu corresse rápido e pulasse alto, pum, pum, ficava ali, tá... teve um dia que eu acabei indo no jardim do Mariano Procópio pra uma aula aberta e foi um inferno, enfim. E lá tinha várias palmeiras, umas árvores muito altas, tipo, eu ficava, não, imagina escalar isso com os pés que grudam, e aí você pula, aí o seu peso no topo dela vai fazer ela envergar, aí você pula dela e usa ela meio como um trampolim, e você vai dessa pra aquela, pra aquela, pra aquela. Enquanto uma aula muito chata acontecia ali. Então eu não consegui parar de pensar nisso. E eu gosto muito do Homem-Aranha. Acho que eu já falei aqui que ele é o meu super-herói favorito. Apesar de eu achar que o Batman... Eu entendo porque as pessoas acham que é o Batman. Porque eu acho que ele faz mais sentido pra minha estética. De ser uma pessoa que se veste toda de preto. E ser extremamente pessimista. Então, mas eu gosto muito do Homem-Aranha porque... Enquanto eu como pessoa, eu sinto que... Eu tenho muito do pessimismo e do niilismo do Batman. Eu queria ser mais parecido com o Peter Parker. Eu queria ser mais altruísta e ser essa pessoa que está sempre disposta a ajudar os outros para qualquer coisa. E eu gosto muito disso. Eu gosto muito de como... Foi uma coisa que jogando Homem-Aranha e depois Kingdom Hearts 2, eu percebi que eu gosto muito de personagens que são... ingenuamente altruístas, que é tipo, eu vou salvar todo mundo e eu não abro mão de salvar todo mundo, porque essa coisa certa a se fazer. Sim. Então eu gosto muito de. Eu acho que. Apesar da mecânica de movimentação do Homem-Aranha fantástica, é de novo delicioso. O combate ele é ok, ele é uma versão um pouco mais frenética do combate do Batman. E aí eu acho que funciona bem pro Homem-Aranha, porque da forma que eles colocaram o Homem-Aranha, porque o Batman de vez em quando ele dava tipo umas piruetas de balé gigante pra chegar no cara que tá do outro lado. O Homem-Aranha ele só joga uma teia e se puxa na direção do inimigo que tá muito longe, então ele não tem que quase que voar pra chegar do outro lado do... Então ele é um pouco mais rápido, mas assim, ele não é tão profundo. Então é que uma coisa que eu queria te perguntar, que é o seguinte, por exemplo, Eu não joguei todos os Assassin's Creed. Eu fui do primeiro até o Syndicate. Não, Syndicate não. Até o lá da Revolução Industrial. Lá, né? É o Syndicate. Syndicate, né? E em muitos momentos, na movimentação, eu me sinto num trilho. Uhum. Realmente num trilho. Uhum. É, acho que a gente que joga videogame mais tempo, nós somos veteranos do videogame, a gente sente movimentação. Não existe esse problema. Você não se sente num trilho. No Homem-Aranha? É. Nem um pouco. Você vai... Porque isso é a minha grande crítica. Eu não joguei todos. Eu não sei o do Egito. Não sei esses novos. Mas até o último que eu joguei, cara, é um trilho ali, velho. Eu sei já as possibilidades de movimentação. Mas como você falou que é bem livre assim, deve ser a melhor coisa do mundo. E é tão fluido. Sabe, tipo, a gente tá gravando isso na segunda-feira. Amanhã, terça-feira, sai o primeiro DLC. E aí eu peguei, porque eu emprestei o jogo pro meu irmão terminou, eu emprestei pra Amanda terminou, aí ela me entregou, vai sair amanhã o DLC, eu devo jogar amanhã mesmo o DLC e entregar pro meu irmão, porque ele não pegou todos os troféus, eu ia pegar todos os troféus. Mas eu gostei muito, e a história, ela é muito boa, eu vou dizer, a história é boa. Tem plots. Esse jogo, ele é provavelmente a minha adaptação favorita do Homem-Aranha. Esse Peter Parker é o meu Peter Parker favorito. Eu acho que o fato dele ser um Peter Parker veterano é muito interessante. Ele já é Homem-Aranha há 8 anos. Ele tem. Eu achei muito engraçado porque nos trailers falam. Os trailers não, mas eu assisti na época um making of que era tipo, ah não, e porque o nosso Peter Parker ele é veterano, ele é adulto, ele é responsável, ele tem 23 anos, fica tipo, A minha ciática! O Peter Parker era adulto e muito responsável e veterano, é mais novo do que eu, minha ciática. Mas é, então... Eu acho que isso se reflete muito também na própria movimentação do jogo, que você já começa se movendo muito rápido, muito bem, pela cidade, então eu, isso se reflete na forma como Peter já conhece muito bem a cidade, já tá muito confortável com os poderes dele. Uhum. E a parte mais super-herói do jogo, ela é bem super-herói, sabe? É bem padrão. Eu ainda acho que ela é mais interessante do que a maior parte dos filmes da Marvel, mas eu acho que a parte que ela foca no Peter Parker como Peter Parker é fantástico. Na história do jogo, ele e a Mary Jane terminaram o namoro há, tipo, 6 meses, e ele ainda tá num negócio, tipo, eu não sei se eu gosto dela ainda ou não, eu não sei como que é a nossa relação, porque a gente era amigo de infância, agora a gente terminou, eu não sei se eu me sinto confortável ainda pra ligar pra ela pra falar sobre alguma coisa que tá acontecendo. Porque a Mary Jane nesse jogo também, ao contrário dos quadrinhos, que ela costuma ser modelo, né? Ela é jornalista, ela trabalha pro Clarim. E ela é jornalista investigativa. Então, o Peter... Então, ela tá investigando algo... A mesma coisa que o Peter. Então, ele tá tipo... Eu não sei se eu ligo pra ela. Não sei se eu não ligo. Não sei se eu posso ligar pra ela. Tem uma parte que o Peter fica meio que... sem um apartamento. Ele não pode ir pro apartamento dele. E ele fica tipo... Eu não sei se eu posso ligar e passar a noite no sofá dela. Eu não sei se isso ia ser estranho ou não. O que eu faço... então, a relação do Peter com a Mary Jane, ela é muito legal, eu gosto bastante. A relação do Peter com o Miles Morales é fantástica. Miles Morales? Sim, sim. Olha, mas ele vira o Homem-Aranha ou não? Spoilers, eu não vou falar, mas a forma como eles lidam com o Miles é muito interessante. A forma como eles lidam com a Tia May também é muito legal. E eu acho que um dos personagens mais interessantes é o Dr. Octavius, porque você, o Peter, ele... Atualmente, quando eu parei para ler os quadrinhos a última vez, o Peter já estava trabalhando como cientista, e aí nesse ele acabou de se formar em, de novo, ciência de super-heróis, que é você fazer um pouco de tudo, e aí ele é ajudante de laboratório do Dr. Octavius, e... Ele não é um vilão, então você vê ele como um personagem, e aí tem toda uma rivalidade que ele se constrói entre ele e o Norman Oscorp. Tanto que tem um lance que a Oscorp chama Oscorp porque Octavius e Osborn eram chamados de Oz na universidade, aí eles fundaram a Oscorp, que é a corporação do Oz, do Octavius e do Op. E aí depois, por divergências sobre como... de como lidar com questões éticas, o Octavius acaba saindo e aí acaba que ele não tem dinheiro para conseguir fazer as pesquisas dele. Então ele não gosta do Norman, que é prefeito de Nova York no jogo. O Harry tá viajando pra Europa, então ele não é um personagem presente no jogo, mas as coisas relacionadas a ele são legais. A minha maior crítica ao jogo é que ele tem... partes de stealth forçado, que é quando você joga com a Mary Jane ou com o Miles. Sim, mas você joga com eles como civis, e aí é um negócio que, tipo, você tem que andar escondido de guardas ou de ladrões, e se eles tiverem da game over, você tem que começar do começo. E aí isso é muito chato. São missões relativamente rápidas, são missões bem lineares, que é tipo... É bem realmente ir do A ao B, mas é tão chato. E aí quando você é pego, tipo, vamos fazer isso tudo de novo. E aí quando você contrasta com como que é fantástico você. A sua liberdade de como andar por Nova York, como o Peter é tão grande que é tipo. São grilhões pra você, né? E o negócio de você ser pego e você falha imediatamente é tão chato. Mas é um jogo fantástico. Eu gostei bastante. De novo, Homem-Aranha é o meu super-herói favorito. Eu acho que essa é a melhor adaptação dele. Eu fiquei tão empolgado que eu baixei, mas eu não vi todos os filmes do Homem-Aranha. Então eu baixei os 3 filmes do Sam Raimi, os 2 do Mark Webb, o Homecoming e o Vingadores 3. Porque... Tem o... Guerra Civil também. Tem o Guerra Civil, mas ele participou tão pouco do Guerra Civil que eu falei, ah... Não... Sim, eu tava vendo um filme, eu fiquei pensando assim, sabe que... Porque é muito dividido Vingadores 3, né? Os núcleos. Sim, mas eu sinto que existe uma construção da relação do Peter e do Tony Stark no Vingadores 3 que não existe no Civil War ainda. Eu não acho que ele tem um arco no Civil War, enquanto ele tem um arco no Guerra Infinita. E eu acho que o que... dá pra dizer que o que acontece no Civil War afeta o Homem-Aranha no sentido que ele se torna o Homem-Aranha profissionalmente, entre aspas, por conta dos acontecimentos do Civil War. Mas eu acho que o que acontece com ele no... Sabe, ele sai da Terra. Não tem como... como não ser... os acontecimentos do Guerra Civil não... Do Guerra Civil não, do Guerra Infinita não impactarem no que vai ser o Homem-Aranha 2. Que saíram fotos do uniforme, ó, 10/10. Eu acho que o uniforme, quando ele troca o azul pelo preto, ele fica ótimo. O Rodrigo Gótico Suave acha fantástico. Lembra muito o uniforme do Superior Homem-Aranha, que eu gosto bastante. Mas isso foi o jogo do Homem-Aranha. Eu gostei bastante, sabe? Exclusivo, né? Exclusivo. Você tem que arranjar o seu PlayStation 4, cara. Tem que juntar dinheiro pra ir pro Japão de novo, fazer uma viagem, tá fora. Vou vender meu rim. Esse jogou o jogo da Disney também. Eu joguei Kingdom Hearts 2. Você jogou aquele jogo Super Nintendo, que eu sei que você não jogou, do Mickey, que é o Magical Quest? Não. Né? Não. Caraca, aquele foi o meu Kingdom Hearts. Que jogava com o Mickey, com o Pato Donald e acho que com o Pateta. Era uma olhada. Mas não. Eu não gosto de Kingdom Hearts por causa da Disney. Eu acho que a Disney é um problema pra Kingdom Hearts. É. No sentido que, tipo, eu tô ali pela história anime bizarra deles e os mundos da Disney acrescentam tão pouco. É. Sabe, tem os seus momentos legais, tem. Tipo, ah, no 2 eles se dão um trabalho muito grande de recriar cenas de Rei Leão ali. Tipo, ah, eu tô vendo o meu filme favorito sendo recriado. Mas ao mesmo tempo, tipo, ah, eu tô vendo meu filme favorito sendo recriado com os atores que não são estão imitando os atores de verdade. Tipo, ah, o cara que faz a voz do Simba é horrível. Não, o James Earl Jones, ele tá como Mufasa na cena que ele aparece como fantasma. Mas não é o Matt Broderick como Simba e não é o... Jeremy Irons como Scar. É um cara genérico como Simba e é um britânico genérico como Scar. E aí é meio sem graça. Então, de novo, eu acho que as partes da Disney estão ali pra fazer um fanservice. De vez em quando funciona. Eu acho que nesse jogo ficou mais interessante os mundos que não tinham jogos no primeiro jogo, porque eles acabam tendo uma liberdade um pouco maior. O Rei Leão, que não tem no primeiro jogo, eles, de novo, eles pegam o filme e eles recriam cenas do primeiro filme num nível que... De novo, é um fanservice que funciona comigo, porque é o meu filme favorito, mas ao mesmo tempo, quando eu olho criticamente... Tô dando uma checada aqui, o Viver a Vida Doidado é o Simba, é esse mesmo? Aham. Meu Deus. É, o Matthew Broderick. Continua. Caramba. Mas eu gosto do rolê anime do Kingdom Hearts, sabe? Eu gosto da história mega confusa, mega mal contada, mega mal editada. Mas toda vez que o Sora sorri com um sorriso de protagonista de Shonen que tá pronto pra arriscar a vida dele pra salvar os amigos, eu falo, tamo junto, Sora. A gente vai junto até o final. Vamos conseguir, garota. Sabe, é uma história mega complicada, ela é mega mal contada, sabe? Tipo, eu ia levar pelo menos uns 20 minutos pra explicar tudo o que acontece, pela quantidade de coisa que é enxertada sem motivo ali. Mas o que mais... É assim, o gameplay do jogo é... O combate do Kingdom Hearts 2 é fantástico. Ele é um dos poucos jogos que eu terminei ele e eu falei, eu continuei jogando por um tempo, porque tipo... Eu quero fazer essas lutas contra chefes opcionais, porque esse combate é mega divertido. Mas peraí, originalmente esse jogo é pra qual plataforma? Ele saiu originalmente pro PlayStation 2, em 2005. E aí eu acho que em 2013 ele foi lançado pro PlayStation 3, e em 2015 ou 2016 ele foi lançado pro PlayStation 4. Rolou um remaster, exato. Aham. Ficou bonito? Tá lindo. Ele envelheceu muito bem, porque ele tem o cel shading, o cel shading costuma envelhecer bem. Ele é... Existe um esmero na animação e na forma como eles vão animar os movimentos dos personagens para parecer com os personagens dos desenhos da Disney, que é fantástica. E o combate é muito... Ele flui de uma maneira que o 1 não fluía também. Eu já gosto do combate do 1, mas ele não era tão fluido, sabe? Era tipo... Se você pula e ataca com o Sora e tem vários inimigos no ar, parece que ele vai voando de tanto tempo que ele passa no ar, fazendo combo no ar, que é muito gostoso. Ele é bem... Tá mirando aí, filho. A minha espinha. Eu tô com espinha. Mas é estilo hack and slash? Não, né? Não. É porque ele tenta ser um RPG de menu, só que em tempo real. Então você tem um botão Você tem um menuzinho lá, tipo, ataque, itens, magia. Um grande Pokémon assim que você escolhe, assim? Sim, só que é em tempo real. Então você tem que ir. Você desce com o D-pad. O menu costuma ficar no ataque, então você só tem que apertar o X. E aí, dependendo, tipo, a cadência, conforme você vai apertando o X, vai editando mais ou menos a forma como seus combos vão se dando. É. Mas ele em tempo real, só que ele usa o menu dele, meio bizarro. E é bem legal. O que mais me irrita é que o jogo, ele termina de uma maneira tão boa, de uma maneira tão fechadinha, de uma maneira tão bonitinha, que o fato de ter continuações me irrita. Eu... Sabe, eles fecham não seriam buracos, mas todas as linhas de... As pontas. As pontas. Ele fecha todas as pontas? Não, tem bastante coisa que é deixada em aberta e que ainda não é respondida. Precisava responder? Não. Sabe, o arco principal do Sora, que era se reunir com o Rico Kakairi, ele termina ali. O Donald e Sora encontram o Rei Mickey, eles voltam pro planeta deles, o mundo tá relativamente seguro, você relativamente destruiu a Organização 13. Então, tematicamente, o jogo tá fechadinho, sabe? Tem coisas que, tipo, eles citam a Guerra das Keyblades. O que foi a Guerra das Keyblades? Foda-se que foi a Guerra das Keyblades, sabe? Isso é coisa pra dar textura ao mundo. Você não precisa ir e fazer o Birth by Sleep, que é um jogo que se passa no passado pra explorar a Guerra das Keyblades. Tipo, foda-se. Mas vai ter continuação. Ou pelo menos fazer justamente que nem o Birth by Sleep, a gente vai contar essa outra história que aconteceu aqui 100 anos antes e foda-se. E não tem nenhum dos personagens. Quer dizer, tem os personagens da Disney, porque ainda é Kingdom Hearts. Mas não tem o Sora, não tem o Rico, não tem a Kairi, não tem essa galera, porque a história deles acabou. Mas eu acho que no próprio Dream Drop Distance, que é o do 3DS, que é DDD, que é o Kingdom Hearts 3D. Eu acho que você já volta a jogar com o Sora e com o Rico. Eu acho que dá pra jogar com o Rico também, tenho certeza. Então você já traz de volta esses personagens que o arco deles terminou, cara. Por quê? Eu sei por quê, porque era dinheiro, mas não precisava. Tinha terminado tão bem. Tematicamente tava tudo tão ótimo. Mas vai sair um novo e vai comprar. Bom. Então já respondeu. Você sim respondeu. O Sora é o meu filho dos animes, porque todo mundo tem. Sabe, eu quando a gente fala, não, porque o Todoroki do My Hero Academy é o meu filho. Não sei. O Sora é o meu filho, eu vou proteger ele de todo o mal, porque ele é puro, inocente e perfeito. E eu quero eu só quero tudo de bom pra ele, eu quero que ele se reencontre com os amigos dele e que tudo fique bem. Kingdom Hearts eu gosto bastante. É a história do bem contra o mal, da luz contra as trevas. Mas eu gosto. É legal, é bonitinho. Sora é um amor. Eu adoro o Pateta. Eu adoro o Donald. Pateta é bom demais. Toda vez que alguém chama o Mickey de rei, eu acho hilário. Então eu gosto. Nesse jogo tem o Bafo. O Bafo. Que em português. Sabe, em inglês ele chama Peach, em português ele é o Bafo de Onça. Sabe? Então, tipo, uau, isso foi tão traduzido nos anos 70 e ninguém se deu o trabalho de mudar. Ficou, né, velho? Ficou. Ficou, é o Bafo. É o Bafo. Que na minha cabeça, ele, por algum motivo, ele sempre vai ser o rival do Pateta, por causa do filme do Pateta. Né? Pateta e Max. Pateta e Max, mas ele originalmente ele é um vilão do Mickey. Da animação lá do barcozinho. É, meu, eu não sabia. Eu achava que ele era um vilão do Pateta e depois ele era. Né? Não, mas e eu gostei muito de Kingdom Hearts. Eu gosto muito, vou continuar jogando. Eu tenho que agora assistir porque aí na coletânea eles pegaram o jogo de 3 de DS normal e transformaram ele num filme animado, então eu tenho que sentar pra assistir isso. E aí depois jogar o Birth by Sleep, que é o. E aí você começa a entrar nos nomes bizarros de Kingdom Hearts, que esse de DS é o 358/2, o Birth by Sleep, Dream Drop Distance, tem a coleção em HD do... A primeira, porque saíram duas, é a 1.5 Remix Edition, aí tem a 2.5 Remix Edition, e depois saiu a 2.5 Kingdom Hearts 2.8 Remix Edition, que tem a versão HD do Dreams of Distance. E tem o prólogo pro 3 que chama Kingdom Hearts 2.8. Então tem esses nomes escrotíssimos de Kingdom Hearts. Mas eu gosto. De novo, tem várias falhas. A forma como a história é contada não é... É um shonen meio ruim e enrolado demais. Mas eu gosto dos personagens e eu tô ali por eles. E eu gosto muito do Sora. Ah, mas Disney é isso aí, filho. Por exemplo, vou te fazer uma pergunta aqui. Se você morasse perto da Disney... Você pagaria algo em torno de uns R$2.800 para ter um passe anual da Disney. Aí você ganha todo um cartãozinho, tem uns regalinhos. Você pagaria R$2.600 para ter o passe anual. Agora eu vou explicar. O passe normal você iria pagar... Deixa eu ver... A Silvana mandou mensagem. Né? Ah, beleza. Vou falando sem atenção. Vai ser normal. Ah, tá, ela perguntou como vai o nosso vídeo. E eu achei que a gente ia fazer outro vídeo. E eu gelei aqui. Ela só tá perguntando se o vídeo tá fazendo. Eu não sei. Eu francamente não olhei para as estatísticas aqui. Eu dei like no vídeo. Ou você paga. Ó, um dia você vai pagar tipo. R$160 por aí. Olha, eu vou te dizer que nessa condição eu já odeio a minha vida porque eu tô morando na Flórida. Porque no caralho eu ia querer morar na Flórida. Nos Estados Unidos inteiro. Não, você já tá na Tóquio Disney, lá, morar em Tibo, já tá, tipo, do lado ali. Você pagaria? Se vale? Acho que não, eu não sou uma pessoa de parque, saca? Mas a Disney é diferente, pô. Eu nunca fui na Disney, então é difícil também dizer aquilo, tipo, não seria a primeira, sabe, eu iria lá primeiro e falar, ok, deixa eu avaliar aqui a questão de custo-benefício. Não seria tipo, deixa eu tô me mudando aqui, deixa eu pagar esse dinheiro absurdo pra esse negócio que eu nem sei se eu vou usar. Pô, é pra você ver, é o custo, era uma bolsa minha, esse anual é uma bolsa minha e mais uns 9 mil ienes, pra tu ver. É bem carinho. Só que uma coisa que acontece é que lá tem muitas pessoas, mas um número absurdo de pessoas, que pegam um copo limpo, esse copo tá sujo aí, não. Ah, tá? Tá, pega um copo. Achei que você já... Não, pega um copo limpo aí pra você. Achei que você já trazia isso. Tem um número absurdo de pessoas que compram esse passe anual, sabe? Tipo assim... Aí você tem várias regalias, etc e tal, né? Você pagaria, não pagaria e tal. Inicialmente não, se eu fosse e achasse que valesse a pena, eu acho que sim, mas... Tem alguém curtindo Vingadores. Exatamente. E por isso que eu não coloco música no fundo, porque já tem... Já tem... Aí... Pô, velho, não sei quanto tempo a gente tem, porque daqui a pouco eu tenho que conversar com a senhora... Ariga Misaki-san. Pô, mas eu queria falar de uma paradinha antes, velho. Queria falar uma polêmica. Acabou a temporada de verão. Sim. Verão vai começar agora, temporada de outono. Aqui tá. O outono chega. E, pô, eu falei pra você assistir o Goblin Slayer. Nunca tinha lido mangá, não sabia porra nenhuma. Assistir, e assim, por ser algo que é totalmente diferente do que eu tava acostumado, né? Várias mortes, goblins comendo a menina e tal. Foi aí. Você assistiu ou não, né? Não, mas eu assisti e eu fiquei assim, chocado, mas não no sentido assim, de que merda é isso, etc. Não, no sentido assim, isso aqui tá meio Game of Thrones, tá? Eu tô ficando, é muita violência, etc e tal. Aí eu vi um maluco lá no Twitter falando sobre, fazendo uma crítica sobre a maneira como foi exposto o episódio e tal. E eu fiquei assim, me fez pensar, entende? Porque, por exemplo, eu a minha visão sobre o anime é diferente da visão do público que tá consumindo ali, né? Porque ele fez até uma piada que era punheta pro otaku, sabe? Uhum. Tipo assim... E eu, você não assistiu, né? Então. Não. Assim, tinha potencial. Eu vi a minha timeline do Twitter dividida entre quem gostou muito e quem simplesmente parou no primeiro episódio pela questão de estupro. Pode crer. E aí quando eu vi o lance de estupro, eu decidi que eu não quero ver. Eu acho que estupro é um assunto estupidamente delicado e eu não confio em pessoas que fazem anime pra lidar com isso com a delicadeza necessária, sabe? Tipo, até Berserk, que é um dos meus mangás favoritos, que lida muito com estupro, eu não acho que ele trabalha bem com o assunto, sabe? Tipo, Game of Thrones, que é uma das maiores, é uma das séries que tem mais dinheiro atualmente, não é uma série que sabe lidar bem com estupro, saca? A segunda temporada de Handmaid's Tale, que é uma série sobre estupro, não lida bem com estupro. Então, eu não confio. O Japão, como pessoas que lidam com sexualidade em anime, eles não têm o arcabouço pra me dar a confiança de que isso vai ser lidado direito. Continuando. Vi esse primeiro episódio. Senti chocado. Aí eu vi essa divisão de opiniões. Aí eu, pô, vamos ver mais um pra ver qual que é do anime, etc e tal. Por quê? O que eu senti vendo o episódio? Tipo, esses goblins, eles fazem muita merda. Eles são uma ameaça, entendeu? Uhum. Esse protagonista, ele é um cara visivelmente traumatizado por conta das ações. Acredito eu que toda a família dele deve ter sido morta na frente dele, etc e tal. Tanto é que ele é, tipo assim, dentro do... É meio estranho, porque é como se fosse um mundo de RPG. Ele é um mundo fantástico de fato, ou ele é um MMO que as pessoas entram... Não, ele é um mundo... Mas ele é um mundo fantástico, ele não é um MMO, mas, tipo, dentro desse mundo fantástico tem como se fosse classificações, como se fosse um jogo, sabe? Uhum. Tipo assim, ele é um guerreiro platina, só que ele só mata Goblin. Ele é fortão, mas só mata Goblin. Aí beleza, eu falei, vou ver o segundo episódio, porque esse primeiro episódio, apesar dessas cenas, esse episódio conseguiu conversar comigo em relação, tipo assim, esses caras fazem muita besteira, são malvadões, são ameaças. Só que no segundo episódio, quando a menina abre a janela, a primeira coisa que sai da janela é o quê? São as tetas dela? Aí eu falei, esse aí, agora... Aí eu absorvi a crítica do... Esse é o punheta pro otaku, tá ligado? Porque o primeiro episódio, tipo assim, só explicando, eles vão fazer a menina é uma sacerdotisa, se eu não me engano, aí vai lá num lugarzinho pra pegar as missões. Uhum. E ela é nível porcelana, que é o começo, ela é nível baixo, e ela junta com um grupo de iniciantes aí de porcelana, nível porcelana, uma monja, um guerreirinho, ela e uma maga, né, uma maguinha lá, beleza, e eles vão pegar uma missão fácil. Ah, vamos lá, tem uns goblins, né, ali, vamos pegar eles. Só que eles acabam entrando meio que num covil dos goblins, numa caverna, num lugar confinado. E a missão dá errado, dá muito errado, porque ele tinha um xamã goblin, não sei o que lá. Aí eles morrem, a menina lá é estrupada, não sei o que, dá tudo errado, e no final chega o Goblin Slayer lá, que sobrevive a companion dele, e ele arregaça todo mundo, tá ligado? Esse é o primeiro episódio. Aí por isso que eu fui pro segundo pra ver realmente, mas não deu, Rodrigo. Quando a menina, uma cena na fazenda, a menina abre a janela assim, a primeira coisa que sai o peito dela assim, eu falei, realmente, aquela cena, aquilo não foi pra mostrar o nível de a nível animalesco desses seres, mas foi só uma maneira de, sei lá, sexualizar de maneira vulgar. Porque, tipo assim, tem cenas grotescas. Tipo, quando o cara morre, os goblins pica ele, velho. Pica ele e tal. Fica assim, como um anime que nem você falou, vai fazer muito sucesso. Não tem como não... Vai fazer sucesso essa temporada. Só que tem coisas melhores aí, ó. Tem Golden Kamuy, que tá voltando agora a segunda temporada, que dá uma pela pra isso. A gente tem... Temporada passada, o que a gente tinha de bom? Que eu assisti. Pô, tinha Asobi Asobase, que é muito foda, um anime de comédia mesmo, Slice of Life, mas é uma comédia boa. Mas já foi sucesso. E gerou, assim, essa polêmica vai perdurar, sabe? Eu tô há muito tempo sem ver anime direito. Eu comecei a assistir a parte 4 de Jojo, que estreou recentemente a parte 5. Uhum. E eu parei na primeira metade da parte 2, da parte 3. Eu não tava gostando da parte 3. Aí no lugar de eu ficar enrolando pra ver a parte 3, eu falei, ah, vou direto pra parte 4, eu sei mais ou menos o que acontece. E aí eu vi 3 episódios da parte 4, gostei bastante. Foi um negócio que, tipo, que eu tava sentindo, eu acho que eu sou uma pessoa de fases nesse sentido, que é tipo, ah, eu passei muito tempo vendo só série que tem episódio de 50 minutos pra uma hora, então aí eu fui pra Brooklyn Nine-Nine e Jojo, que são episódios de 20 minutos. Então de repente, tipo, eu vi 3 porque... Uma hora. Acabou, tanto que eu acho que quando eu vim aqui, quando eu gravou a última vez, eu tava no meio da segunda temporada de Brooklyn Nine-Nine, eu terminei, eu assisti, eu cheguei até o final da quinta. Uhum. Puta série, eu acho que é atualmente minha segunda série de comédia favorita, só perdendo pra The Good Place. Não pode crer, porque dizem que Jojo é um dos animes que a gente tem que assistir. Eu tenho que assistir Jojo e eu não assisti ainda. Aí eu vi que tinha muitos episódios assim, eu falei, ah, não vou assistir. Desses que é must see, eu assisti o Evangelho, né? Uhum. Muito bom, foi um desafio. Você me passou, botei tudo em japonês e tal. É um outro nível, né, cara? Você pega esses. Até o Cowboy Bebop que eu comecei a assistir, você vê que é outra pegada, velho. Ah, não. Mas Cowboy Bebop não quer ser o que Evangelion quer ser. Não, eu digo assim, esses clássicos. Ah, tá. Clássicosão. Da antiga. Você vê que, porra, primeiro episódio de Cowboy Bebop lá, assim, do tiroteio dentro do bar. Você fala, pô, isso aqui é algo diferente, entendeu? Porra, Cowboy Bebop é um pecado com poucas cenas de combate mano a mano. Tem, porque quando tem é tão bom. É bonito, é tão... E até a música. Cara, a trilha sonora de Cowboy Bebop foi o que me fez apaixonar por jazz, sabe? E aí é muito... Eu tava conversando com a Amanda, ela achou muito engraçado, que é tipo, ah... Tecnicamente, o estilo de jazz que eu gosto é o que eles chamam de Japanese jazz, que é o jazz que foi pro Japão, levado pelos Estados Unidos nos anos 50, no pós-guerra, e foi adaptado lá. Tem um vídeo sobre o Joey Higusashi, eu acho, que é o cara que compõe as trilhas sonoras do Estúdio Ghibli, no geral. Ele não faz tanto jazz assim, tem uns discos dele tocando piano em jazz que são muito bons, mas nas trilhas sonoras de Ghibli não são necessariamente jazz, mas tem um vídeo agora no YouTube que eu não vou lembrar o nome, mas que fala como que ele pega a estrutura de música música clássica japonesa com música ocidental e meio que misturam elas pra fazer as trilhas sonoras do Estúdio Ghibli. Que é muito interessante ver essa coisa da mistura e dessa estrutura clássica japonesa, que é bem diferente da estrutura clássica ocidental. Uhum. Então é bem interessante. E eu gosto, cara, a trilha sonora de Cowboy Bebop é um negócio fantástico. É de outro nível pra mim. É uma coisa que é. Toda vez que eu troco de celular, e eu não uso o Spotify, porque eu não gosto de música o suficiente pra gastar banda de internet com música, então eu baixo música e passo, passo o MP3 pro meu celular. A trilha sonora de Cowboy Bebop tá em todos os meus celulares, porque de vez em quando eu quero só ouvir Tank, que é a música de abertura, que é... Porra, que música! É foda, Let's Jam. Mas é foda. E tipo assim, por exemplo, você falou dessa mistura, tem uma banda que se chama Wagaki Bando, que ela mistura instrumentos clássicos de música japonesa, como o koto, que é tipo um instrumento que fica no chão, um pedaço de madeira gigante no chão, e shamisen com guitarra e taiko. É muito legal, muito bom. Eu gostei bastante, sabe, até agora que eu assisti de Cowboy Bebop. E em relação ao Evangelho, pô, foi foda, porque, assim, é uma história muito complexa. Eu não vou assistir o filme, porque pra mim o final do anime foi suficiente. Eu não quero saber o que aconteceu fora da mente do Manolo lá, do Shinji. Eu acho que todo esse lance mental que foi passado no anime, tipo assim, foi, é suficiente. Porque eu já fiquei sabendo que a menina vai morrer lá, a alemã lá, Asuka. Asuka vai morrer, etc. Então, eu gosto da Asuka. Né? Porra, e aí porra. Eu já não curti. Mas, porra, é top 2, sei lá, top 3 melhores animes, sabe? Ele tem uns toques assim de sabe assim, eróticos, mas é o criança só sem ser vulgar. Sabe, tem. Você vê ele é todo triangular, a cara da menina. Será que você está sendo sensual, tá usando isso? Tem um episódio que termina com um maluco dando uma bimbada na mina. Não sei se você lembra. É, assim, a câmera fica tipo no cinzeiro lá, eles estão na cama, etc. Ah, sim, tal. Sim. A Misaki e o Kokoa. Não, Koaru é o menino que vem da lua. Aquele maluco, eu não lembro o nome. Eu que assisti. Eu não lembro, o maluco. Tipo assim, mas não é grato. Tipo assim, não é tipo que nem o Gal brasileiro lá, o cara tá rolando sexo ali. Sabe? Tem todo um contexto, etc e tal. Sim, eu assisti Evangelion do começo ao fim duas vezes. A primeira vez quando eu tinha 13 anos e a primeira vez quando eu tinha. A segunda vez? A segunda vez, quando eu tinha 18 ou 20, por aí. Então já tem um tempo. Eu tenho que dar uma revista. É muito engraçado ver como eu odiei Evangelho quando eu vi a primeira vez. Foi um. Não é nem pela complexidade. Tipo, eu não suportava o Shinji. Era tipo, vai tomar. Você tem um robô gigante, seu filho da puta, por que você tá reclamando? E aí só vendo depois, mais nada, tipo, ah, esse é o ponto inteiro do anime, ok. Sabe, tipo, o ponto tava aqui, eu tava ali. Então. Eu gosto bastante do Shinji, eu acho que eu cresci pra me tornar uma pessoa com muita insegurança, então eu entendo muito mais o Shinji do que eu entendia quando eu tinha 13 anos. Principalmente o final, né? O final do anime. Sim. Eu acho que você deveria assistir os Rebuilds, que são os filmes. O primeiro filme ele é basicamente uma recontagem dos 8 primeiros episódios. A partir do segundo ele já vai mudando a história, o terceiro já é. Vai, né? Ele é porra louca. Assim. E ele não chega nem perto de ser tão pseudo-filosófico quanto o próprio anime. Eu gosto muito como Evangelion brinca muito com a religião. As religiões. Tá. Não é nem propriamente cristã. Os judeus, sabe? Tipo, vem até um pouco mais. Tem coisa de cabala. Então, como ele brinca com toda essa. Essa árvore religiosa que vai desde os primórdios das histórias bíblicas até referências ao próprio Jesus com a lança. Longinos, acho que Longinos. Então, toda essa coisa, todo o lance dos anjos, o próprio nome dos Evas e. O lance Adão e aí começa a entrar nas porras locais. E eu acho muito legal que é a forma como eles usam. Eles também jogam termos de religiões ocidentais sem dar muito. Eles só usam porque é legal e eu acho que. Existe um pouco dessa apropriação cultural dos dois lados, sabe? Eu às vezes acho que tem bastante coisa ocidental que só tem um samurai ou um cara usando uma katana só porque katana é legal. E não tem nenhum porquê de ter um cara, sei lá, num cyberpunk usando uma katana, mas katanas são legais, não foda-se. Sim. Então eu sinto que ele faz isso com... Eu queria... Dá pra dizer que são religiões hebraicas? Dá pra dizer que o cristianismo é hebraico? A raiz é hebraica. Você tem o Velho Testamento na Bíblia cristã, a raiz tá ali. É, então, essas coisas hebraicas da própria cabala, do judaísmo, do cristianismo. Então, eu gosto... Eu gosto muito quando o Japão pega coisas ocidentais e faz do jeito dele. Que é muito diferente de quando tem algum... Eu acho muito difícil gostar de animes de forma geral que se passam em uma fantasia medieval genérica, porque eles acabam sendo tão genéricos, tipo, mas eu gosto quando um autor tem uma visão forte para o que ele quer desse mundo de fantasia e aí tipo, é o caso do Miura com o Berserk ou do Miyazaki com Dark Souls, que aí é do tipo, e aí você faz uma fantasia ocidental que ela tem um ar mais fresco do que as próprias fantasias medievais são feitas no ocidente, tipo, ok, vocês leram Vocês leram Tolkien, vocês jogaram D&D e aí vocês fizeram mais um. Então, que é uma coisa que eu gosto muito no Witcher, que ele tem todo o lance de ser baseado em muito folclore polandês, então tem muitas coisas ali que é tipo, ah, isso é estranho. E aí ele, nos livros mais do que nos jogos, tem todo o lance de fazer paródia com contos de fadas dos irmãos Grimm, então eu gosto quando eles tentam fazer um mundo de fantasia medieval um pouco mais diferente. É, mas eu acho que a grande diferença do Witcher, como você falou, é pegar esses traços da cultura polonesa, né, e incorporar. Por exemplo, assim, dá pra usar elementos... Acho que no caso do Witcher é mais tranquilo porque é tipo ocidente, né? No Oriente não dá pra fazer tão bem essa transposição, sabe? Por exemplo, eu prefiro as histórias como Inuyasha, que pega o Japão medieval, os elementos folclóricos, yokai, etc, tal, kami. Mas, como você falou, assim, dependendo do autor, a história não fica tipo assim, não fica, a gente pegou esse cenário aqui, tá ligado? Que é o medieval, o basicão, e a gente colocou os nossos personagens pra atuar aqui, entende? Uhum. Mas o Witcher é uma série de... Claro, tem vários livros, né? É, são... sete livros, eu acho. Os dois primeiros são coletâneas de conto, e aí é uma série de cinco livros que contam a história da Ciri. E a gente tem um Cavill aí, né? É, e aí tem a série que deu polêmica há pouco tempo, que... Porque saiu um suposto casting call pra atriz que faria a Ciri, que ela supostamente seria, eu acho que é, a sigla é BAME, que é Black Asian, não, é BAME, que é Black Asians and Minorities Ethnics, alguma coisa assim. Uhum. É, então seria negros, asiáticos ou de minorias étnicas. E aí deu tudo, né, porque... Ah, não! É baseado nos livros da Polônia. Não pode ter personagem negro, porque não tinha negro naquela época. E aí, foi parte quando eu comecei a perder paciência com esse meu ex-amigo que tá apoiando o Bolsonaro, que era tipo, não, porque não pode, porque se a personagem for negra vai quebrar a imersão. E que não sei, ela tipo, ah, vai tomar no cu, você está sendo racista, isso é simplesmente ser racista. Sabe, não é importante pra personagem da Ciri a raça, a etnia dela não é importante. Até nos livros e até nos jogos, todos os personagens eles são estritamente brancos, então a etnia de nenhum deles é propriamente importante. As questões que a gente equivaleria a questões étnicas estão nas questões raciais, no sentido dos anões e dos elfos, que é a coisa que todo mundo faz na fantasia, que eu acho que até eu quase fiz isso na eu não sei se você lembra do meu draft inicial do mundo do RPG, ia ter toda uma questão dos elfos serem discriminados e tal, que eu meio que cortei fora por ser muito batido e ser muito... E aí tentei fazer uma coisa um pouco diferente, então porque é muito fácil, sabe, muito fácil fazer essa metáfora, sabe, tipo... São literalmente raças diferentes. Então é muito fácil fazer uma história de racismo quando você está se tratando de literalmente outras raças. Mas aí você, de novo, cria uma falsa equivalência. Que é todo o lance de... Por exemplo, a série Dragon Age, ela trabalha muito com um preconceito sistemático em cima dos elfos. Mas no próprio mundo do Dragon Age... Dos elfos também. Mas eu queria falar agora dos magos. E aí tem todo mundo dos magos serem sistematicamente oprimidos, mas os magos também são pessoas que atiram bolas de fogo pela mão e que se eles forem dominados pelos poderes deles, eles viram demônios. Uhum. Então, de novo, eles estão num patamar de poder diferente das pessoas normais, então não dá pra você comparar isso com minorias étnicas do mundo real, sabe? Tipo, não é como se... de repente fosse acontecer uma revolução negra e os negros fossem começar a cuspir fogo. Sim. Sabe? Então não dá pra você criar esse paralelo um por um. Então, sabe, tipo, os elfos. E aí Essa, eu sou 100% vítima disso, que é, os elfos vivem até 1000 anos. Então, de novo, não dá pra fazer uma comparação um por um com o racismo do mundo real, quando uma dessas raças vai viver pra ver sua família surgir e morrer, sabe? O nome da sua família pode sumir no tempo de vida de uma dessas criaturas. Então já existem relações de poderes e formas de encarar o mundo que são muito diferentes. Então não dá pra fazer essa alegoria de raça do mundo real, de etnia, com raças da fantasia. Então... E aí saiu o elenco oficial da série. A Ciri não vai ser feita por uma atriz negra ou asiática. Mas é vai ser uma atriz do leste europeu, que é considerado uma etnia deles lá, que não sei dizer exatamente qual que é. Vai ter uma personagem negra do elenco que eles postaram, e a Yennefer, que é o principal interesse amoroso do Geralt. Não, ela parece que ela tem descendência ou ascendência, eu nunca lembro qual que é o termo, mas parece que ela é meio indiana. Eu não consegui encontrar informações sobre a atriz exatamente pra ver. Pelas fotos ela parecia meio indiana, eu não sei dizer. Ela fez tipo duas séries britânicas underground que ninguém conhece, então eu nem achei as séries pra baixar pra poder ver ela. Mas o lance é que ela parece muito nova. Eu acho que ela tem tipo a nossa idade, e ela vai ser o interesse romântico do Henry Cavill, que tem 34 anos. E além dela ser nova, ela parece muito nova, então é bizarro, é esquisito, eu não sei como é que eles vão fazer. Assim, no próprio mundo do Witcher tem todo o lance de que as bruxas, elas mudam a própria aparência com magia. Eu ia falar mágica, mudei pra mágica sem mudar a sílaba tônica e não deu certo. Então tem todo o lance delas mudarem a aparência e parecerem mais novas e nunca envelhecerem, mas assim, é esquisito. Nessa pegada, a gente teve a polêmica da Estelar, né? Porque na minha opinião, estragou na Estelar. Eu não vi os episódios ainda. Mas, ó, aquela roupinha tá muito caindo, velho. Aquele figurino dela e cafetão não dá, não. Na moral. Não, eu vi os dois episódios que saíram dos Titãs, na realidade. É, ela tem que ser laranja, porque ela é Estelar. Então, ela aparece muito pouco. Então, eu ainda não consigo julgar direito ela. O foco maior foi no Dick e na Rachel, que é a Ravenna. Eu gosto. O que eu disse que eu gosto são eles. Eu não necessariamente gosto da série. A série, ela é muito o seu primo de 15 anos que quer provar que é adulto, e aí ele joga Call of Duty com sangue ligado e ele quer... sabe, o Robin, eu não acho que ele explicitamente mata ninguém, mas ele é desnecessariamente violento, sabe? Ele quebra o vidro do carro com a cabeça de alguém, com a cabeça do outro cara, ele, na parte quebrada, assim, que tá ainda presa no carro, ele rala o rosto dele no e é tipo, pra quê? Pra quê essa violência? Sabe, tem uma cena que ele atira o Rzinho dele, que seria equivalente ao batirangue, no olho do cara, e o cara cai no chão agonizando, aí ele arranca fora e voa sangue digital, coisa toda. Pra quê, gente? E aí tem a infame cena do trailer, que é o Fuck Batman. E tipo, ele quer ser tão ele quer ser tão num nível que, tipo, isso já me irrita um pouco nos próprios filmes da DC, que eu acho que eles tentam demais se mostrarem maduros e adultos. E essa série tá 200 anos, tipo, o que um adolescente acha que uma coisa adulta é? E é tipo, pra quê? Pra quê? Mas não é tão ruim quanto eu achei que seria. Não é ruim o bastante pra eu querer largar, sei lá, eu ainda... Os Titãs, eles ainda têm, por causa do desenho, eles ainda têm um significado muito grande pra mim. Eu acho que eles são, com certeza, o grupo da DC que eu tenho. Eu tenho um apego muito maior com os Titãs do que eu jamais vou ter com a Liga. Porque eu não tive um contato tão grande com o desenho da Liga quanto eu tive dos Titãs. E não tinha a abertura da Hi-Hi pra ver a minha. Eu gosto do que eles estão fazendo com a Ravenna, eu acho interessante. Parece que esse primeiro arco eles vão focar, da primeira temporada eles vão focar na... na origem da Ravenna e desse lance de culto que tem em relação a ela e ao pai dela. É, o pai dela é o Capitão lá. É, o Capitão, eu não lembro lá o nome, mas é. Tem toda essa coisa do pai dela e ela aprendendo sobre os poderes dela. E eu gosto muito da Ravenna, sempre gostei muito da Ravenna. A Ravenna, sim, a Ravenna me fez perceber que eu gosto de garotas góticas. Yeah. Mas você, você gosta da Ravenna careca ou a Ravenna cabelinho? Cabelo. Ah, e ela não falou até agora as Azarametrionzitos, eu tô muito triste. Mas ela ainda aprendeu a usar os poderes dela, então eu perdoo ela. Ela tem que usar a roupa de super-herói, né? Eu quero, eu mas é o maior. Mas é estranho que a atriz tem tipo 16 anos. Eu não sei se eu quero ver uma menina de 16 anos usando um maiô. Mas a roupa da Ravenna. Se ela usar um maiô com uma meia calça bem grossa, eu vou me sentir bom. Ela usar um. Sim. Mas eu já. Eu me sinto bem confortável com o fato do Robin não usar um shortinho. Mas ele usa a armadura de Kevlar padrão número 25. Mas ele é o único que usa então roupa de super-herói. Sim. Ele é o único super-herói. Sim. Até porque os titãs não se reuniram. O segundo episódio é focado no Falcão e na Andorinha, aparentemente, que é um casal. E aí a menina era amiga de infância do Robin, e aí eles tiveram um caso, antes dela conhecer o Falcão, e aí ela depois conhece o Falcão, e aí eles combatem o crime, mas eles querem combater, eles estão combatendo o crime pra conseguir dinheiro pra saírem dessa vida. E aí o Falcão, ele é todo cheio de ciúme pro Robin, e aí tem todo o lance que os três são pássaros, e eles tipo, tá, né... Mas os titãs provavelmente não se encontraram. Eu acho que tem tipo umas duas ou três cenas no primeiro episódio com a Estelar, que ela acorda sem memória, acho que na Alemanha. Caramba. E o Mutano roubando o jogo de Xbox One como tigre. E o Mutano não é verde. Porra, já. A Ravenna não é laranja, o Mutano não é verde. Já tá... Mas assim, quando ele tá transformado em animal, ele é verde. Mas quando ele tá com um humano, eles não quiseram gastar dinheiro. Será que é muito dinheiro? A maquiagem, né? Falam que é chato, né? Leva muito tempo e é chato você ficar lá. Então, isso custa muito tempo, custa muito dinheiro. E aí, tipo, eu não acho que ele precisa ser verde. Quando você vai fazer ele como animal, você já tá fazendo um modelão 3D em CG, coloca a textura tudo verde, fechou. Então eu não ligo tanto, assim como eu não ligo laranja. A Estelar não ser laranja. Eu acho que não vai ter o Cyborg, eu acho que por ele estar na liga e por. Porque eu acho que ele seria muito caro também. Demais, né? Então eu não sei, então, eu achei interessante ele trazer esses dois super-heróis pássaros amigos do Robin. Eles já citaram o Bruce Wayne algumas vezes, o Dick, ele até liga pro Alfred nesse episódio pra pedir dinheiro, porque eles estão fugindo com a Ravenna do culto que tá seguindo eles. Eu não sei se eu gosto, eu não sei se é bom, não sei se é ruim, mas a gente tá aqui pra ver pra essa porra vai. Você tá baixando, você bota lá um torrentzão? Sim, eu acho porque saiu um trailer que a série vai ser trazida pro Brasil pela Netflix, então acho que quando acabar a temporada vai vir tudo pro Brasil. Ah, pode crer. Pô, cara, eu queria falar mais coisas, mas eu vou ter que conversar com a senhora aqui. Você tinha quantas coisas pra falar ainda? Poucas. A gente já falou mais ou menos da série do Weed, não tem muita coisa pra falar além da questão do... E aí, sei lá, eu teria pra falar Assassin's Creed Odyssey, mas eu joguei tão pouco que eu posso... vai ser um jogo tão grande que pra episódio, quando você eu zerar, provavelmente... Você dá um... Sim, e aí vai sair... Deve ser... Sexta que vem sai o Red Dead 2, então... Mas tu não vai jogar, tô falando que vai jogar. Eu comprei. Caralho, você é foda. Você chutou o jogo, até o Fael falou lá. Não, sim, mas é porque... Saiu. Os jornalistas tiveram a possibilidade de jogar ele por duas horas. E eu ouvi uma semana inteira de podcast das pessoas falando desse jogo, que eu sei que quando ele sair, eu vou passar um mês ouvindo as pessoas falar dele, que é tipo, eu preciso jogar isso, porque eu preciso estar eu quero participar dessa conversa. Um podcast que eu escuto que é do Game Informer, que é uma revista de jogos americana, eles fazem o Game Club, que é como se fosse um clube do livro, mas é de jogo, eles já marcaram que a do mês que vem é de Red Dead 2, então é tipo, sabe, tipo, e aí eu sei que meu irmão vai querer jogar, eu sei que a Amanda quer jogar, então tipo, eu comprei, aí eu impresso pra eles depois, e... Estou ansioso. Aí quando você arranjar o PlayStation 4, eu te impresso. Pô, tem que juntar dinheiro, tá foda, Então tá, a gente marca pro próximo. Sim, aí, sim. Né? E eu também queria falar sobre o Doctor Who, mas a gente pode falar depois. Eu vou ver se eu consigo encontrar com a Amanda essa semana e eu gravar alguma coisa com ela. Quase assistindo o Doctor Who, então quase. Você ainda não assistiu? Depois do tweet do Ananias, eu fiquei assim... O episódio dessa semana foi muito bom. Ele fez um tweet relacionado ao episódio dessa semana, eu fiquei... É porque o episódio dessa semana, ele se passa nos anos 50 nos Estados Unidos, é sobre a Rosa Parks. Eu não conhecia quem era a Rosa Parks. Você sabe quem é? Não sei. Ela foi um símbolo muito forte pro movimento de direitos civis negros nos Estados Unidos, porque ela foi a primeira mulher, a primeira pessoa negra a se recusar a se levantar do ônibus para dar assento para uma pessoa branca. E aí ela foi presa por causa disso, e aí para ela ser presa, começaram a ter greves contra os ônibus na cidade dela, Montgomery, Alabama. Alabama. E aí isso dá começo pros movimentos de direitos civis dos anos 60. Parece que ela conhecia o Martin Luther King e tal, então... Talvez eu vou comentar. Você baixa na hora, você pega um torrent nas trevas ali? Se quiser, eu te mando links quando eu chegar em casa. Manda aí, vou. Porque a Amanda também tá assistindo essa temporada, seria legal a gente juntar e falar. Tá, você tá no segundo. Dá pra assistir. Tá no terceiro episódio. Vai pro terceiro? Não, esse foi. O episódio dessa semana foi no terceiro, todo domingo. Estreou no dia das eleições. Foi a única coisa boa que aconteceu naquele domingo. Sim. E vai ser a única coisa boa que vai acontecer esse domingo também. Só uma coisa, no primeiro episódio mostra a transição do... Não, isso aconteceu no... Especial de Natal. No especial de Natal. Twice Upon a Time. Talvez eu pegue então, você, se, melhor. Se você entrar no Crackle, que é um site de streaming, eu acho que nesse primeiro mês tá de graça o último episódio do Capaldi, o primeiro e o segundo episódio da 11ª temporada, e tem a opção dublada e legendada. Pelo que eu ouvi da dublagem, a dublagem não tá ruim, mas parece que tem umas adaptações bizarras, tipo, no segundo episódio tem uma piada que a doutora vai pegar um óculos escuro e fala, isso parece muito um óculos antigo meu, eu não sei de quem peguei o emprestado, se foi da Audrey Hepburn ou do Pitágoras. E aí um companion fala, mas Pitágoras não usava óculos escuros, e a companion fala, então você claramente não viu ele de ressaca. Aí na dublagem falou, eu não sei de quem eu peguei esse óculos emprestado, eu não sei se foi da Carmen Miranda ou da Palmeirinha. Caralho! Aí o companion fala, mas a Palmeirinha, eu nunca vi a Palmeirinha de óculos escuros. Aí a doutora fala, então você claramente nunca viu a Palmeirinha de ressaca. Meu Deus. E aí é do tipo, não, por quê? Não. Por que essa mudança? Sabe? É estranho. Não dá. Enfim, tem umas outras mudanças bizarras, sabe? Tem uma personagem que chama Yasmin, que o apelido dela é Yas. E aí em português é Yaya. Yaya. Então parece que a dublagem tem suas escolhas de adaptações estranhas. Mas não parece que a dublagem tá tão ruim. Eu só falei porque eu sei que você gosta de dublagem, então caso você queira dar. Eu recomendo ver em inglês, eu gosto muito de sotaques ingleses, então. Eu vou usar a dublagem em inglês. Eu já vou começar a assistir, que droga. 40 minutos, tá, eu vou. Sim. Eu vou assistir o primeiro episódio amanhã, talvez. Ok, então aí... Se a gente gravar mês que vem, já vai ter saído pelo menos mais a metade dessa primeira temporada da doutora. Não, mas eu vou... Até o final de semana eu já tô... Uhum. Eu tô pensando mais pra quando a gente for gravar a próxima vez, seja lá quando a gente for gravar. Se ainda existe internet no Brasil, depois de domingo... A gente, domingo, cara, né, velho? É, domingo, sabe? Domingo a gente sabe o que vai... Domingo é impossível saber o que vai acontecer do Brasil depois de domingo. Porque, apesar de eu achar que o Bolsonaro vai ganhar, eu não sei o que ele vai fazer. O que ele vai fazer? Eu não sei. O que vai ser da minha vida com alguém que quer ser um historiador barra professor? Não sei também. O que vai ser da minha vida de alguém que quer fazer mestrado numa universidade federal? Não sei também. Sabe, é difícil. O futuro é extremamente incerto. O futuro é no exterior. É o Portugal. E é isso aí. Exilado. Eu acho que... Tempos sombrios estão à nossa frente, Fael. E tá na hora da gente escolher entre o que é fácil e o que é certo. Essa boa frase. Eu gosto muito dessa frase. Essa frase é ótima. Essa frase é muito boa. Na época eu tava no intercâmbio... Foi acho que na época da eleição do Trump, do golpe. É, 2016. A minha amiga, ela, filha do Redneck, ela falou, give me a gun, I did the job, tá ligado? Ela que era super tranquila assim... Ela tinha essa opinião em relação ao Trump? Mas... Sim, cara, é foda, porque ontem o governo, eu não sei se foi próprio Trump ou alguém do governo dele, publicou uma nota falando que eles estão pra mudar a... Não sei se é... Enfim, eles estão pra mudar uma coisa que é tipo, nos Estados Unidos agora só vai ter homem e mulher, e qualquer pessoa... E você nasce com seu gênero e qualquer outra opção não existe, então os Estados Unidos tá pra acabar com os direitos das pessoas trans. E a gente tá seguindo pra ir pra um caminho ainda pior, porque a gente tá pra pegar alguém que consegue ser mais competente, mais idiota e com menos experiência do que o... Cara... É foda, né? Que é mais extremista e mais preconceito. Cara, que merda. Que merda. Eu tô falando, antes de terminar o grande episódio, que é... Pô, eu tava vendo o Nerd Play e descobri que a filha da Azaghal, a Amanda, virou... Ângelo de Anagre. Tipo, peraí. Alan Duboc. Eu não sabia, do boxe. Eu fiquei assim. É, do Box. Duboc é o sobrenome da Andréa, a esposa da Andréa. É esse o sobrenome deles mesmo? Eu achei que Duboc era um apelido de internet. Duboc é o, é o sobrenome. Acho que Duboc vem de Duboc. Ah, sim, deve ser. É, eu descobri que ele é um cara trans tem relativamente pouco tempo. Porque eu vi algum tweet, eu acho que no dia da visibilidade gay, ou na semana da parada LGBT, que era a foto de um cara com o nome do Box. Eu falei, ué, do Box não era a... A filha da esposa do Azaghal. Aí eu... ok. Ela é um cara trans. Falei, legal. Eu acho que foi até por isso que... Porque tem muito tempo que eu não assisto os vídeos do Jovem Nerd, mas parece que é até por isso que eles tiraram o... Alerta gay, alguma coisa assim que tinha. Ah, não tem mais. É, parece que eles tiraram por causa dele. Então, parece que ele tá ajudando o jovem. Porque, já existiram muitas críticas ao site Jovem Nerd como um todo, como um lugar meio machista e meio homofóbico. Então, parece que esse descobrimento dele e a transição dele estão. Meio que mudar tão ajudando a mudar a mentalidade deles, o que eu acho legal. Positivo, né? Sim, sim. Eu não conheço pessoalmente nenhuma pessoa trans. Eu conheço, tipo, amigos de amigos que estão em processo de transição. Eu acho que deve ser uma barra muito pesada pra todo mundo. Sabe, é um negócio que falando dessa pessoa que... Eu vi uns vídeos do YouTube, sei lá quantos anos atrás, eu tenho ainda problema de associação de pronome, então eu imagino que para as pessoas que estão ao redor deve ser e para a própria pessoa deve ser tudo muito bizarro. E aí o Trump vai lá, foda-se, não tem mais essa merda, você é do órgão sexual que você nasceu e fechou, foda-se, essa merda, e o Brasil tá indo pular no mesmo buraco. Puta que me pariu. Então vamos lá, né? Então é com essa mensagem de esperança que a gente termina esse podcast. Então, ó, tem um pedido aí, ó. A gente nunca. Se for pra pensar, a gente nunca espalhou o podcast. Vai assim, dá uma retweetada, cola ali. A gente não faz esse trabalho de propagação. Porque nunca foi muito. Em parte, me sinto mal toda vez que eu tweeto mais de uma vez sobre o episódio quando ele sai. E toda vez que tipo, a Silvana ou a Júlia perguntam, quando que eu acho o podcast de vocês? Vai no meu Facebook, tem um link lá e esse se vira. Eu sou sempre uma pessoa que é tipo, na dúvida você não escuta, mas se você quer escutar, começa pelo 9, que tem a história da Sex Shop, que é muito boa. Eu acho legal a galera que conseguir aí espalhar a mensagem, porque a tendência é. sei lá, melhorar o conteúdo, melhorar, né, tudo. Então, acho que seria legal fazer um trabalho de divulgação da galera que também escuta também, né? Se a galera escuta porque gosta, então, vou aumentar esse rebanho aí. É, uma coisa que a gente não fala há muito tempo, que é o meu Twitter, @sadinarave. Seu Twitter. O meu Twitter é @fael_mbc. E o Twitter do podcast é @titulofalso, tudo junto. Só... Enfim, vocês entenderam, vocês não são burros. E eu acho que é isso por enquanto. Eu vi que o Alex barra Mikhail, eu não sei, ele falou que eu pronuncio o nome, o nick da internet dele errado, eu não sei como Mikhail. Mikhail. Yanov. Yanov é um bom nome. É tipo Rock, sabe, Rock 4, tá ligado? Tipo, maneiro. Mas... Yanov e Drago, porra, seria bom demais. Mas né? ele... Ele tweetou. Foi por causa do tweet dele que você chamou pra gravar hoje? Eu não chequei muito. Ah, tá, não. Porque eles checaram assim. Ele tweetou tipo, ah, o mês tá acabando e nem sombra do título falso. E aí eu vi isso pouco depois que você mandou uma mensagem chamando pra gravar. Eu achei que pudesse ter alguma relação. Pô, coincidência. Em parte também porque eu achei que você ia viajar esse final de semana pra você fazer parte do seu dever. Seu dever cidadão. Não, dá não, filho. Eu no primeiro turno eu ia, mas acabei que não. Não deu. É isso aí. Enfim, chega de política. Chega, gente. No próximo episódio a gente sabe se o mundo tá acabando ou não. Se a gente vai ter que estar gravando um podcast pirata de guerrilha. Escondido. Escondido debaixo do meu trabalho. Rodrigo, imagina você na guerrilha. Porra, isso é um terror, sabe? Do tipo. Eu não fui feito pra, sabe, você tem que me colocar num cargo de management, sabe, eu não fui feito pra, eu sou uma pessoa muito fraca, sabe, se alguém me pegar, não vai levar muito tempo de tortura pra eu abrir o bico, né? Eu quero acreditar que não, mas eu me conheço bem o bastante pra saber que eu não sou uma pessoa resistente, eu sou uma pessoa muito sensível. Sabe, é só me mostrar, sabe, não precisa nem me torturar, sabe, mata um gatinho na minha frente e fala, não, eu conto tudo. Por que você mandou um gatinho, cara? É um bichinho. Sabe, então eu sou muito fácil de... Então, mas se nem me chamarem, eu agradeceria chamar, eu gostaria de participar, mas eu não... Eu acho que eu seria uma liabilidade maior do que eu seria um acréscimo, então eu não sei. Ah, e antes de terminar o episódio, eu só falo uma coisa. A gente poderia pegar um dia, chamar o Fael pra gente falar sobre a pesquisa, cara. No podcast. Podia. Porque eu achei, nesse trabalho de fazer o vídeo da pesquisa, né, pra semana de iniciação científica, sei lá. Né? Foi até assim, eu parei pra pensar, pô, seria legal, porque a gente já comentou, e agora que a gente tem, né, material pra falar, seria legal. Sim, eu acho que seria interessante ver se também se pegava um episódio com... ver se a gente chamava a Amanda também, falar um pouco sobre o processo do projeto de TCC e essas coisas. É, de vocês, né? De novo, depende muito de como que vai estar o mundo mês que vem. Então... Chegar lá, olhar o... Cara, vamos ver o seu título de TCC, ele não vai ser aceitado. Tipo, vamos ver, né? Outro inferno, enfim. Mas vamos lá, né? Força. Até a próxima. É isso aí. porque você teve a abertura com a mesma música. Tem que ser. Se bem que não tem nenhuma música interessante pra colocar. É, mas, né? Então tá bom. É isso aí. Eu queria saber fazer a voz pateta. O Rio? É, só você falar. Gosh? Grossor? I can go. Mas pode falar. Você pode imitar o Fred, o Barney também, se você quiser. Não o Barney que você conhece. Eu queria saber. Não. O Barney de verdade. O Pato Donald, o Pato Donald que era difícil, meu. O Pato Donald já foi. É, não é fácil, não. O Popalto. Até desse mesmo, desse jeito. Você abre a sua língua o máximo que você pode, entra pro Xuxa. E fala. Mas eu não sei agora se você tá sendo Scooby-Doo ou Pateta. Não, Scooby-Doo. Scooby-Doo é mais. É, mais na garganta, tipo. Eu não sei fazer o grito do Pateta. Não. Tem o grito do Pateta em inglês é diferente. É? É, ué. Enfim, deixa eu parar de gravar. Essa parte é a parte interessante do episódio, a parte de imitações.